feito ali pelo Paulo, que está configurando o volume, o ganho, o microfone, ajustando tudo para a gente conseguir ouvir certinho, sem microfonia, sem ruído. Eu vou continuar falando para a gente continuar pensando o áudio. Eu estava refletindo sobre o que eu ia falar e, na verdade, o que eu estava pensando era em pontuar que a Rádio Gralha promove debates toda sexta-feira, a partir das 8 da noite. É, são sempre temas que a gente não vê na mídia comercial, né, nem mesmo na mídia pública, que a gente tem como tratar hoje. Muitas vezes você tem alguns avanços, mas tem temas que ainda assim você não vê o debate. A gente fez a primeira edição sobre feminismo e o movimento punk. A segunda edição trouxe o pessoal da Marcha da Maconha para falar sobre a legalização das drogas. O terceiro debate foi sobre mídia livre, trazendo um pouco do tema da própria rádio, né? Debater com o pessoal aqui de Curitiba e um amigo nosso da mídia livre, eu também estava por aí. A gente fez um debate com a Michelle Torinelli, também da Fentec, nesse mesmo dia, né, sobre mídia livre. E todos os debates têm sido muito legais, então já introduzindo aqui o nosso debate de hoje. O formato, assim, se vocês estiverem pensando sobre isso, ele é aberto, ele é livre. A ideia não é que a gente tenha uma mesa, né? Os convidados são convidados a conversar, a debater o tema. De uma maneira que a gente pensa na mídia livre, por exemplo, na rádio livre, a gente pensa que a gente tem condições de fazer uma comunicação que seja de duas mãos. Então, a gente não está aqui só para emitir um conhecimento, né, para alguém que supostamente não tem conhecimento, sim para a gente fazer uma troca, né, fazer um compartilhamento, né, do que a gente tem de fundo, enfim, para aprofundar nos debates que estão propostos. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é passar o microfone e pedir para que a galera se apresente. Ninguém também é obrigado a se apresentar. Se quiser só passar o microfone também, não tem problema, né? Eu peço que os convidados se apresentem, por favor. Mas para a gente também se reconhecer, se identificar, né? E daí a gente, depois disso, a gente passar aqui para a direita e aí fazer o quê? Passar aqui para o Leningão. Para a direita é um pouco de raiva. É desculpa. Então, a apresentação aqui na reitoria, o pessoal me chama de Leningão, apesar de não parecer nada com o Bernardo, seleções de frequência, além da vontade de cantar com o capeta, então. Meu nome é Eduardo, sou estudante do quarto ano de História aqui. Atualmente eu não estou filiado, não estou orgânico de nenhum movimento, mas a questão negra, eu não tenho como, né, fugir desse debate, né, e a legitimidade que vem do meu protagonismo enquanto homem resistente negro para filiar. Abrir possibilidade para o diálogo, né? Vou botar o microfone para continuar a contribuir. Bom, meu nome é Lídia, eu sou professora de História há 16 anos. E a educação é uma causa, né? Então, justamente por querer abrir debates também dentro do meu cotidiano, sala de aula, sobre esses assuntos também. Olá, eu sou o Igor, eu sou artista gráfico, sou programador aqui da Rádio Gralha também, tem um programa aos sábados, 8 horas. E na verdade vim aqui mais como plateia, talvez eu participe, enfim, vejamos, vamos ver como vai rolar aí no meu conhecimento. Quem quiser, né? Obrigado. Eu sou o Titon, faço parte da Rádio Gralha aí. Junto com a galera aí, puxamos esses debates todas as sextas, justamente para a gente ter um papo para discutir essas coisas aí que no rádio você nunca escutaria antes. O raio não é muito grande ainda, mas estamos gravando tudo, em breve vai ser, e mais um disco atingiremos. Boa noite a todos e todas, o Minha Barbosa, no momento estudante de pedagogia aqui na Federal, trabalho com a versão racial já há alguns bons anos. Convidaram aí para a gente trocar uma ideia para a galera sobre a Conselho Junto de Lena. Eu acho que não dá para fugir ao debate, não por conta apenas de uma questão atual localizada, mas por conta de uma questão que a gente tem percebido ao longo de todo o processo que a população negra aqui no Brasil viveu, essa dinâmica, essa questão é uma questão recorrente. Né? Então acho que a gente tem que desvelar com a sociedade essas questões que a gente ainda está tratando embaixo do tapete. Eu acho que é bem isso. Só que nesse sentido, né? Para que a gente possa ter também uma panorâmica mais ampla do que apenas isso que a gente tem visto nas grandes mídias sobre essa campanha e etc. Então, acho que é isso. A gente tem que não só falar entre nós, mas a gente precisa fazer com que essa conversa nossa possa chegar em alguns outros lugares onde a gente não percebe. Né? Porque, de certa forma, a gente acaba falando sempre para os nossos pais. E isso é interessante, sim, porque a gente aprofunda mais as questões que a gente tem trabalhado, eu acho que é saudável, mas a gente também precisa pensar algumas outras questões, porque a questão do extermínio da juventude negra está atrelada a outras questões que a gente também não debate. Então, é bom não perder essas questões de vista, ok? Também para contribuir. Legal. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Michel, sou professor na Rede Estadual de Educação também, de Matemática, e sou membro da Rádio Agrária e da Marcha da Maconha também, e é isso aí, graças. Adeus. Olá, meu nome é Mariana, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde eu entrei em 2000. Por cotas raciais. Eu milito na Marcha dos Badias, onde eu também faço esse recorte racial. Olá, meu nome é Renato, também estou formado em Direito, na turma da Maia, aqui ao lado, também tenho 2008, também entrei pelas cotas raciais. Agora eu trabalho na Defensoria Pública, na Defensoria Pública eu tenho um contato maior assim, na questão da criminalização da juventude negra, da galera que eu defendo e tal, e também a relação que o Estado tem com essa juventude que é criminalizada e também determinada. Então, passo por lá. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Michele, faço parte da Rede Mulheres Negras do Paraná. E sendo que algum debate sobre o extermínio da juventude negra, ele tem que perpassar pelas perspectivas de diversos também sobre as meninas, né, sobre as mulheres, e como tudo isso afeta de forma direta a relação que essas mulheres negras e não negras têm também com o extermínio dos jovens negros, mas também com o aumento crescente do extermínio das meninas, das jovens meninas negras, que assim como os meninos também estão morrendo cada vez mais de acordo com essa conivência do Estado. Então, para trazer alguns elementos de como é que a gente dialoga sobre o feminismo negro dentro desse debate do extermínio da juventude. Meu nome é Alice, eu também sou formada em Direito pela Universidade Federal. Hoje eu faço mestrado, atuei, conheci o Renato, né, no movimento estudantil de esquerda. E agora eu faço mestrado, estou envolvida com o movimento campesino, eu integro a Rede Nacional de Grupos de Agroecologia, eu represento o Sul desse encontro. E estou bem feliz, assim, de estar nesse ciclo que vai debater essa questão, principalmente com o Barbosa e o Renato, que foram, assim, as pessoas fundamentais de eu compreender um pouco uma coisa que eu, né, enquanto mulher branca, não vivi, não conheci, mas que pude, né, assim, a origem de outras pessoas que a gente também sofre, né, é a mesma, e através dessas pessoas, da movimentação AIDA, que, por exemplo, no nosso curso, o Renato começou, né, o grupo de estudos sociais, e que foi uma frente bem difícil de abrir. Eu vi toda a dificuldade no nosso curso, que notavelmente é elitizado, branco, preconceituoso, excludente. Vi o Renato ali começar o movimento, reunir as poucas pessoas, né, os poucos negros que eram excluídos de toda a possibilidade, mesmo de enunciar assim, o que estava acontecendo. Enfim, venho aqui escutar e talvez contribuir. Valeu, pessoal, pelas apresentações. Queria dar ao pessoal que chegou agora também. Foi uma rodada de apresentação que não era obrigatória, mas se vocês também quiserem se apresentar, fazer alguma intervenção. Mas reiterando que o microfone, o debate é livre, é aberto, né? Ele acontece toda sexta-feira aqui no DCE. Hoje a gente está debatendo sobre o alimento de negros. Eu sou o Felipe. Eu, na verdade, estou aqui mais para ouvir do que para falar. E eu queria puxar o debate justamente por essa questão que foi mais ou menos abordada por várias falas, assim, né? Que essa questão, a questão racial de maneira geral, a questão do discernimento da juventude, do discernimento da juventude negra especificamente, das mulheres, são pautas que eu entendo assim como transversais. Elas estão em várias questões sociais, vários problemas que acontecem hoje. A gente vê, né, uma questão ligada ao racismo, uma questão ligada ao femicídio, enfim, que eu vejo assim como questões que perpassam, né, e isso também por questões históricas, né, como foi colocado, né, que o Brasil é um país colonial, né, força de trabalho predominantemente escrava, né? Então a gente tem esse problema há muito tempo, afetando muitas questões. Então acho que queria iniciar o debate questionando isso, assim, né? Que é uma questão complexa, uma questão diversa. E na cidade, no campo, né, tem diferentes expressões da mesma luta. Então eu queria puxar assim para esse lado, jogar esse debate um pouco mais subjetivo agora no começo. Eu trouxe vários dados também, mas eu queria jogar para o pessoal fazer uma fala assim mais de como essa conjuntura ela tem se demonstrado. Espero que eu tenha... Eu não queria colocar uma coisa tão objetiva agora nesse início, assim, né? Eu coloquei que eu vejo esse como um debate que atinge várias pautas, né? Por exemplo, a gente tem aqui você e a Michelle, por exemplo, também atuando no movimento feminista. O Renato é do núcleo periférico, então ele atua também junto com a periferia. Estou colocando como uma pauta transversal para o movimento negro. Então, eu concordo com você que isso aqui é uma pauta extremamente transversal e reitero que esse é um grande problema. Porque se é uma pauta transversal, quem que vai tomar a frente disso, sabe? Se é a Secretaria de Segurança, Secretaria de Direitos Humanos? Ué? Não, mas é o movimento. Não, eu entendo, mas tipo, para ter soluções reais, quem que vai tomar a frente disso, entende? Porque posso deixar uma bola aqui? Ah, alô, vamos lá. Só para a gente ter uma visão mais lá atrás, a forma que eu tenho por conta de uma necessidade institucional desse mundo moderno capitalista que a gente vive, eu tenho lido as coisas que eu li há 20 anos atrás, Nesses dias eu estava em casa, junto com a minha companheira Lili, e a gente estava lendo o Negros e Brancos de São Paulo, de Florestan Fernandes. E era o Negros e Brancos de São Paulo, Florestan Fernandes. Tem lá várias coisas interessantes, eu estava revendo, eu já tinha lido alguns de anos atrás. E aí estou lembrando disso por conta da temática que a gente está tentando discutir, que é a sustentabilidade juventude negra, né? É, e aí estou trazendo esse detalhe do livro, porque é um livro escrito nos anos 40, e ele é fruto de uma... Não, nos anos 40, Negros e Brancos de São Paulo, escrito nos anos 40, e ele é fruto... nos anos 50, ele é fruto de uma pesquisa dos anos 40, que começa nos anos 40, iniciada pela Unesco, chamada... Depois vai se chamar o Projeto Unesco, e essa pesquisa gera uma gama de trabalhos acadêmicos sobre a questão racial no Brasil. E eles olham para trás, e aí olham para trás a partir dos anos 40, então eles vão pegar lá o período do pré-pós, do período da escravidão, período do pré-pós-abolição e o início da República, na Primeira República, dos anos 30. E aí eles colocam lá no livro, o quadro analítico, dizendo que em 8 anos, a população afrodescendente viva no Brasil recai em... Ela é equiparada à população de não-negros. Isso no final, pouco antes da abolição. Logo depois da abolição, ele mesmo dado traz que os homens, homens negros e a população branca no Brasil começa a se alterar. E aí a gente sabe muito bem por quê? Por conta da imigração. Por conta da imigração que o governo brasileiro organiza ali para dar conta de, segundo o texto da época, de dar conta de apagar a mancha negra da escravidão. E aí a gente tem muito de uma população afrodescendente que era equiparada à população branca do país. Em 8 anos, essa população decai ao ponto de chegar a 8 mil indivíduos. Gente, se em 8 anos acontece, e aí alguns teóricos chamam isso de epistemicídio, epistemicídio não, de etnocídio, né? Epistemicídio é questão de tempo, a gente fala sobre isso. Mas a gente vai perceber, no final do século XIX, uma redução considerável da população afrodescendente no Brasil, e isso continua de lá para cá. Eu estou tirando esses números mensurados que estão lá nesse livro específico, junto dessa pesquisa, porque a gente está na academia também, na sociedade leia das coisas. Né? E é um professor Fernandes que opunha o termo da falácia da democracia racial. Né? Aquilo que o Roberto Freire cunhou lá nos anos 30, ele rebate nos anos depois. Então, para a gente perceber que aquilo que a gente vê hoje dos dados de Curitiba de 2013, de 2013 aqui, é fruto de uma política sistemática do país pelo qual a gente está vivendo hoje nesse momento histórico. Né? Eu tenho 42 anos, então se eu olhar os meus amigos de 10 anos de idade, que junto comigo frequentavam uma escolinha de futebol no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, eu tinha 10 anos de idade, então são 32 anos atrás. Nós éramos 80 crianças, né? Garotos de 10, 8, 9, 10, 12 anos. Nós éramos 80. Hoje nós somos 4. Eu, um que está preso, em Bangoro, e 2 que são pastores evangélicos. Dos 4, nós quatro negros, né, claro, eu estou colocando em reporte, 4 negros. Há pouco tempo eu fui ao Rio, né, que eu sempre tenho estado lá, minha filha está aqui ao lado, então eu sempre tenho contato com a minha mãe e minha família lá. Então sempre quando eu vou ao Rio, a gente se encontra, né? as famílias hoje, o camarada tem filhos, etc. Etc. E a gente fica lembrando das possibilidades, né? E como é que faço isso recordar, recordo isso ao nosso colega? Quantas impossibilidades foram feitas a esses 76 meninos negros que há 32 anos atrás se encontraram num determinado lugar e, por conta da dinâmica da violência das grandes cidades, e aí Rio de Janeiro específico, gente, anos 80, Rio de Janeiro, extremos de menores, etc, etc, etc. Então, se a gente olhar para trás, a gente vê que isso é uma questão sistemática e nós, enquanto sociedade, não tomamos uma postura nem de refletir e discutir sobre isso. Então, é interessante a gente olhar para trás e aí, claro, né, infelizmente ou felizmente, muitas questões que a sociedade vê como problema hoje está estruturado dentro da espinha dorsal do fruto da escravização negra que nós passamos 300 anos. Então, a gente não tem como desvencilhar dessas questões se a gente não olhar para trás e perceber algumas coisas. E aí a gente olha hoje em dia, né, a crítica que a sociedade faz sobre as políticas públicas para a equidade que o governo federal tem proposto. É claro, não tem muitas críticas, mas a gente está num momento privilegiado da história do Brasil, onde a gente pode estar numa rádio universitária trocando uma ideia como essa. Alguns anos atrás, isso não era possível. Ou melhor, a gente já chegou num tempo de que isso pode não ser mais possível. Né? A gente está vendo aí o aparato que o Curitiba recebeu do Exército para conter as possíveis manifestações da Copa do Mundo. E aí, eu só estou para provocar, porque eu acho que é importante a gente... Se a gente for pensar nos outros recortes, eu estou tentando fazer uma visão geral, porque eu acho que é muito importante, mas eu não estou aqui por acaso. Mas eu tenho consciência que eu sou fruto. A minha existência hoje não pode passar despercebida. Não vou falar em branco não, viu? Pode deixar. Não vai passar despercebida e a gente precisa... A gente precisa fazer com que as outras pessoas percebam de que o lugar de onde a gente vem, nós somos uma pequena gota no oceano. Né? E aí é isso, a gente precisa enfrentar essas questões de forma mais séria. A universidade vai votar agora novamente sobre a questão das políticas afirmativas na universidade. Essa semana o Conselho Universitário ia fazer essa discussão aí. Então, não se iludam que aquilo que a gente faz aqui na universidade, que se faz aqui, reverbera. O governo do município não está cumprindo a questão da legislação, que hoje é a questão das étnicas raciais aqui em Curitiba. Se você estender isso para o estado do Paraná como um todo, isso é igual. Né? Se você pegar os municípios do estado do Paraná, que tem uma política, que tem recorte de políticas específicas para mulheres, para negros, para indígenas, etc., você vai perceber que sociedade é essa que a gente está falando e da reflexão é essa que a gente precisa ter enquanto, não enquanto indivíduo, porque não é um problema apenas de nós negros. É uma questão que nós, enquanto sociedade, precisamos enfrentar e a gente ainda está tímido em relação a isso. E aí eu me pergunto, né? Quantos mais de nós vai estar morto daqui a mais de 20 anos? Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, espero que sim, né? Mas eu tenho consciência que minha filha está aqui, meu filho está aí, e os filhos de vocês estarão aí para dar conta de algumas questões. Chefe, já falei tudo. Então, eu acho que... Agora eu sou mais ou menos entendido. Eu acho que... Não, eu só botei a bola no campo, né? Pra gente... Eu acho que o que ele falou é essencial, assim, principalmente pela questão que eu vejo, assim, que para mim fica cada vez mais claro que a gente não está aqui porque alguém quis, porque ninguém nos quis aqui, né? Depois de 300 anos de escravidão, quando a gente não foi mais útil para o sistema capitalista, de repente se voltaram para a gente e decidiram que o nosso destino seria a exterminação, e isso fica muito claro, como ele falou, com as políticas que foram implementadas depois do fim da escravidão, né? Essas políticas que vão desde lei da vadiagem, né, que impediam manifestações negras, e que nós, a nossa presença, né, em todos os espaços é fruto mesmo de uma resistência, que vai te frisar que não é uma resistência, é uma resistência negra, é uma resistência dos quilombos, de a resistência mesmo da tradição dos terreiros, das mães de santo, de todos aqueles que preservaram a cultura, a resistência do samba. Nós aqui, a nossa presença em todos os espaços é mesmo de resistência, porque em nenhum momento nós somos desejados, né, onde a gente está. E essa questão né, do extermínio da juventude negra, as pessoas às vezes acham que é muito pesado, né? Vou falar que estão exagerando, né, de colocar esse genocídio, né, genocídio. Mas eu acho que em 2000, eu não lembro quando foi, a ONU fez fez uma pesquisa lá e descobriu-se que se mata 68% a mais jovens negros no Brasil do que brancos, né? E esse número é tipo, eu não gosto muito de trabalhar com estatística, porque embaixo das estatísticas sempre tem pessoas, né? E quando a gente fala, por exemplo, para mim, acho muito pesado quando você fala, 1% só de desempregado, mas quem são esses 1%, né? São pessoas que estão por trás disso. 68% é, tipo, muito pesado. E quem são essas pessoas? As pessoas, em sua grande maioria, são pessoas que moram mesmo na periferia, né? Porque a nós foi renegada a periferia. Não há dúvida, as pessoas sempre gostam de frisar que não tem negros em Curitiba, né? Não só as pessoas, como se você vai na Câmara Municipal de Curitiba, você vai ver lá um mural, né, que foi feito a todas as etnias que construíram esse estado, e você vai ver lá ucraniano, russo, alemão, polonês, mas nenhuma menção dos negros aqui no Paraná. Mas ao mesmo tempo, quando você sai do centro de Curitiba, quando você vai para a região metropolitana, quando você visita as favelas em Curitiba, você vai descobrir onde estão os negros aqui. E essas mortes, até ontem o Renato, a gente participou de uma discussão lá no pessoal, e ele comentou, né, que só se resolve 5% dos casos de homicídio no Brasil, né? Quem são esses 5% que a polícia vai atrás? Com certeza das pessoas ricas, né? Porque as pessoas que morrem na periferia, é muito fácil, eles pegam lá no jornal e dizem, morreu porque estava envolvido com tráfico, né? Morreu porque isso. E daí as pessoas não se questionam mais. Porque a partir do momento que a pessoa se envolve com o tráfico, parece que ela, tipo, merecia morrer. E ao mesmo tempo também fazendo um recorte feminista na minha fala, eu quero lembrar que nos últimos 10 anos cresceu em 300% o número de encarceramento de mulheres. E grande maioria, eu acho que 70%, 60%, eu não me lembro, dessas mulheres são negras. E lembrar que, até você falou, né, desse discurso de ser interseccional, que a grande maioria dessas mulheres está presa no Brasil, eu acho que 68% delas são presas pelo tráfico de drogas. E lembrar, né, também da questão, que é uma pauta que também eu acredito que tem que ser uma pauta do movimento negro de legalização das drogas também, por essas questões, né, que levam também, tanto como a galera se matando na periferia pela questão de drogas mesmo, e essas mulheres que estão sendo presas, que ao mesmo tempo quando elas são presas, cria mais um problema, porque normalmente 90%, quando uma mulher é encarcerada, os homens não se responsabilizam pelas crianças, pelos filhos. Cerca de 90% desses filhos não ficam com os pais. Então, assim, pensar nessas crianças, né? A partir do momento que essas mulheres são encarceradas, quem fica com essas crianças? O que vai acontecer com essas crianças? Provavelmente elas vão ser vítimas de violência no futuro, né? Elas vão estar com mais probabilidade de serem feridas no tráfico, na violência, né? E essa questão mesmo do genocídio, eu acho que está dentro de toda essa questão, a falta de inserção mesmo do jovem negro a uma educação, a melhores empregos, né? A gente sabe que a pessoa negra, até esses tempos foi bizarro, eu vi estavam divulgando no Facebook. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela trabalhava antigamente nessas coisas de seleção, essas agências de RH, né, agência de RH, e ela falava que tinha empresas que eles não podiam colocar, é óbvio, mas que eles não queriam negros, né. E essa semana retrasada eu estava veiculando, era uma imagem do jornal de Joinville, que falava assim, as empresas de Joinville estão contratando preferências homens brancos. E isso, assim, é muito gritante, né? Porque se a pessoa está excluída do mercado de trabalho, ela, não, ela tem uma educação fraca, né? Porque a gente sabe, quem vem do colégio público sabe como é que é um colégio público, principalmente um colégio público de periferia, onde muitas vezes falta professora, a pessoa não tem a matéria direito e tal. E essas pessoas, quando você vai pensar, adentrar, às vezes, numa universidade, para elas é um sonho muito, mas muito distante. Eu lembro quando eu estava na escola, na oitava série, eu estava me preparando para fazer CEFET, essas paradas, CEFET, escola técnica, eu acabei na escola técnica. E, porque a minha escola era muito ruim. E eu lembro que eu conversava com meus colegas, assim, e tipo, perguntavam, ah, o que vocês querem fazer? Porque na época eu já estava pensando nisso, assim, sabe? O que eu vou fazer da minha vida e tal, assim. Mas a grande parte deles, para eles isso não é uma opção que eu quero fazer. O que eu quero fazer e o que eu encontro muito deles fazendo hoje é a galera mesmo trampando já no bairro mesmo, tipo, mercado, essas coisas, assim, sabe? Isso é muito triste, porque a pessoa não tem uma perspectiva. E nesse momento sem perspectiva, o crime, o tráfico vira uma opção muito melhor. Porque é muito fácil, né, você dizer para as pessoas não terem as coisas, se elas olham as pessoas consumindo, nessa sociedade de consumo, onde você é o que você consome, é muito triste você pensar que você nunca vai poder consumir as coisas, assim. E às vezes, mas você é o que você consome. É o que a sociedade entrega. Você é que você é o que você consome. Não, é isso que eu estou falando, né? Mas nessa sociedade, as pessoas ficam mesmo sem expectativas de uma vida melhor, e às vezes elas são atraídas para essas coisas e acabam morrendo, né? Porque grande parte, como ele falou, né, que vão se envolver, vão acabar morrendo e ninguém vai se importar com isso, porque foi mais só mais um negro morto pelo tráfico ou pela polícia, né? Lembrando que é a polícia também que mais mata, né? Eu vou passar aqui para o meu irmão Renato, que eu sei que ele tem muita dúvida sobre isso. Agora, passou outra pergunta, ele então, Cris, na tua fala inicial, você falou a palavra que para mim é a chave para discutir a questão do genocídio da população negra no Brasil. Na verdade, é para discutir o Brasil, para discutir a estrutura racial do Brasil. E essa palavra que você falou é colonizada, né? Somos um país colonizado, ainda vivendo, não caio nessa ilusão de que a colonização acabou. As relações, o Brasil ainda continua sendo um país produtor de gêneros alimentícios para alimentar a Europa, e a gente ainda continua recebendo determinações políticas e econômicas dos países europeus e brancos. Então, a gente ainda vive numa realidade colonial. Bom, essa discussão tem que ser evidenciada exatamente porque ela começa a explicar determinadas formas da sociedade. A Mariela bem lembrou, a mão de obra escrava foi largamente usada sem medo de ser feliz, digo que foi ela que construiu esse arremesso do país que temos, né? Esse ajuntamento de pessoas falando mais ou menos a mesma língua, subordinados à mesma cultura, foi construído materialmente pela mão de obra escrava. E essa mão de obra, ela se proletarizou e começou a dividir campos complementares, começou a dividir campos complementares dentro da Europa. Então, as relações são as mesmas, pessoas vendendo a fonte de trabalho para alimentar outras pessoas e para produzir renda para outras pessoas. E aí fica fácil. Se a gente começa a analisar por esse patamar, a gente começa a ver que todas as relações são reproduzidas assim. As populações negras que deixaram de ser oficialmente escravizadas em 1888, perderam o seu lugar, perderam o seu espaço. E aí, logo depois de 88, 89, teve a proclamação da República, a República Velha. Né? Notem a discussão do historiador. Né? Porque, a gente não consegue falar a palavra, a gente não tem falado a história, né? Porque a gente ainda está fazendo história aqui nesse momento e a gente tem que discutir como que a história nos trouxe até aqui. A primeira República simplesmente considerava que o suposto atraso do Brasil em relação à Europa não era fruto do nosso sistema econômico falido baseado na exportação de commodities, mas a culpa do nosso atraso era das populações que viviam no Brasil. a elite dizia que a culpa do Brasil, naquela época, as grandes cidades serem locais de disseminação de doença, era das pessoas, e não das condições que as pessoas viviam. E aí, como as nossas grandes cidades, Curitiba não deixa de ser esse exemplo de cidade higienizada, de cidade que aquilo que a Mariana disse, a população negra afastada do centro da cidade, Curitiba já foi formatada assim, para que as pessoas, os trabalhadores morassem na região metropolitana, e a paisagem urbana, tudo está deixando claro que o espaço, quem domina o espaço não é a população negra. A população negra, ela só tem direito de trabalhar e voltar embora sem reclamar. Se reclamar, é bala, porque tem a polícia, que nada mais é, no estado do Paraná, especificamente, a polícia é aquela milícia que assassinou os contestados, depois da disputa dos contestados, e que no Brasil inteiro pode ser reconhecido como a herança dos capitães do mar. Então temos essa articulação policial que serve para prender, né, não dá para matar todo mundo, porque senão Auschwitz ia ser muito pequeno, já é muito pequeno comparado ao que aconteceu, né, não dá para matar todo mundo, então vamos botar na cadeia, porque botar na cadeia resolve. E aí... Não, a cadeia já não está resolvendo mais, e aí é onde a bala está comendo, né? É onde é a coisa mais triste no Brasil, a gente vê um país onde negros fardados matam negros desfardados, né? É a tônica. Acho que o debate devia caminhar para esse tipo, a galera pode contribuir, acho que a Michelle pode falar, entendeu? Passava o telefone, mas sim. Não, antes de começar dos dados que eu trouxe do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em dezembro de 2012, a população representa 295 mil presos, quase 60% do total se declaram negros ou pardos. Queria deixar essa estatística aí para continuar o debate. Alô? Em relação à parada especificamente ali do extermínio e tal, eu acho que tem 3 linhas que eu não poderia deixar de falar, que nem seja bem rapidamente na minha fala, seria a linha do extermínio pela autodestrução, que é uma forma de polícia não necessariamente do Estado, que faz com que os negros se destruam, destruam a si mesmos, destruam os irmãos. A outra polícia, que é uma polícia mais do Estado mesmo, que é a polícia do extermínio, a polícia que entra com a polícia, etc. E uma terceira política que eu acho que vale a pena falar na universidade, eu também vivi bastante tempo, entrei nessa universidade aqui em 2004, saí em 2013, cursos diversos aí, e eu vi que há aqui uma política de que corrobora esse extermínio da juventude negra e um discurso muito perverso, um discurso que apoia, que realmente é uma pseudo-crítica, e é certo que eu vou trabalhar e vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendo por isso. Sem falar da direita estudantil, eu acho que esse tipo de gente, assim, o verbo mesmo, eu acho que não precisa nem gastar crítica aqui, mas eu digo da galera bem intencionada e etc. Então, essa primeira crítica aí me lembra um caso específico. Quando eu morava lá em Pinhais, tinha os moleques na sala ali, tinham, sei lá, 6 negros na minha sala. E os 6 negros eram aqueles que ficavam de canto, no fundão, tocando terror e tal, mas esteticamente eu queria entrar na estética. Porque a parte da estética, ao meu ver, para o negro e para a negra, é uma parte muito forte que configura a identidade. Estética vem do grego, a estesis, lá, que é aquilo que afeta, né? A anestesia, aquilo que não afeta, né? A anestesis e tal. E essa parada da estética é muito louca, porque os negros que tinha na sala, um deles era o feio, por exemplo, o feio. Morava lá na Vila Zumbi, morava ali perto do Jardim Costa, do Colégio de E o feio não era feio, tá ligado? E eu sempre falo, por que o apelido do feio é feio, o feio não é feio, né, mano? É muito louco isso, tá ligado? Aqui no centro mesmo, tem o Beição, o Beis, que é o meu amigo lá de Santa Fe, mas tem o Beis do Parolim, e tem o Beis Queixo, o negócio Beis Queixo, que é do bairro Alto. E daí eu fico pensando, pô, E aí eu perguntei um dia, esse meu amigo, pô, você gosta de... Meu melhor amigo, o padrinho do... agora é terceiro, do filho dele. Você gosta de chame de besta? Não curto, na real. Mas, eu não reclamo com ninguém, mas não curto. Se eu perguntar pro besta do Paraná, também não vai curtir. O Trinquete também não. E, tá ligado? Porque é uma política... E daí eu entro pra parada da eugenia. Porque o malucão lá, o Renato Kiel lá, que é o pai da eugenia brasileira, que trocava cartas, e vale lembrar com o Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato dizia que a forma de escrever a literatura dele era a forma dele fazer eugenia e tal, ele tinha uma categoria, o Renato Kiel, que era fealdade, tá ligado? E a fealdade, para além das características, que normalmente eram as características do homem negro e também dos indígenas e tal, mas do homem e da mulher negra, ele dizia que tinha muito, que era um indicativo, mas tinha muito para além da estética aí, nesse sentido. Né? A abordagem da ética e estética sempre tiveram muito juntos. Eu acho que o ideal platônico do belo também já tinha a ver com estética e tal. E ele dizia que aquele indivíduo da fealdade, o feio, ele já trazia o quê? A indolência, a falta de inteligência, e etc, etc. Eu vi o pacote completo, o pacote da inferioridade. E hoje em dia se compra esse discurso com uma facilidade enorme, sem a menor crítica, porque todo mundo quer ser o fulano e tal. Eu nasci na década de 80, começo da década de 80, lá, sou um pouco mais velho. Então eu sou da idade onde o Leonardo DiCaprio tinha acabado de ser Titanic. Eu ia pro colégio, na quinta série, quarta quinta série, e todo mundo queria ser igual o maluquinho do Zóio Azul, porque o maluquinho do Zóio Azul era o Leonardo DiCaprio. Cara, nada a ver. Mas todo preto é igual, todo branco é igual. Tendo o Zóio Azul, tá valendo, não é? E ao mesmo tempo a gente é jogado, fui jogado, e a parada da estética me afetou bastante. E tanto que quando eu quebrei os dois dentes da frente numa treta uma vez, na sexta série já. E a primeira parada que eu pensei, foi, porra, nunca catei uma... Olha que loucura, nunca fiquei com nenhuma menina me acha bonita, é agora que não vai achar mesmo, tá ligado? Tinha o cabelinho black ali, pô, pintei pra ser água oxigenada, mano. No meu cabelo, irmão. Nem já passei água oxigenada. É, eu acho que tu não pensa ligado que é isso, mano. Pô, passei água oxigenada, mano. Tá ligado? O bagulho com 4 horas ardendo, tá ligado? Queimando o cérebro. É foda, né, mano? Tá certo. Mas, tá ligado? Mas, pá, esse é o primeiro momento. Que eu acho que é o momento da desvalorização. Quando você tem um objetivo estético, que é a tua negação, porque olhando na picapa é a minha negação, tá ligado? É a tua negação, é a nossa negação. E aquele cara é o objetivo, e ninguém nunca te falou que ele não é, tá ligado? Você caminha rumo ao quê? Rumo à tua destruição, tá ligado? Você quer ser exatamente o seu oposto, ou seja, você quer não ser. Essa é a verdade. E no momento que eu tava passando, lembra até hoje, eu sempre falo isso. Tava passando lá na rua de cima do Paulinho, do meu amigo, de repente ele ouvindo Racionais, aí o Mano Brown falava, pô, preto até os ossos, cachorro louco, Mano Brown, longe do fio, falei, caralho, ficou preto até os ossos. Foi a minha, até então, quando todo mundo tava bravo comigo, inclusive meu padrasto e várias outras pessoas da vizinhança me chamavam de negro, tá ligado? E agora um cara tá falando que gosta de ser preto, e ele não só é preto, mas é preto até os outros. Falei, caralho, o mundo tá louco mesmo. Daí tinha meu vizinho lá, que era o Ezequiel, o Zico, hoje em dia tá tirando uns dias de cadeia. E o Zico era mais preto que eu ainda. E daí eu tirava sarro dele, eu falava, Zico, mané, da Gorcapé, né? E daí um dia, depois da música, fiquei pensando, a gente no campinho, jogando futebol, eu falei, Zico, não pega nada, eu sou preto até os ossos. Daí fudeu, deu os moleques de cara, umas 3, 4 horas, tirando sarro de mim, porque eu falei isso, tá ligado? Mas eu acho que o rap, nesse sentido, o rap promoveu a primeira revolução, tá ligado? Estética, ética, de autovalorização na periferia, pelo menos pra mim, a década de 90, tá ligado? Porque... O que eu tava tentando trazer à tona. Se você olhar para trás, né, você localizou jovem naquele período início da criança muito ali se descobrindo. Se você olhar para trás, os nossos, eu tive a mesma experiência, guardada devido às proporções temporais, mas a mesma experiência de passar por todas essas processos, né? Porque é um processo que todos nós que viemos da periferia, passamos, de certa forma, devido, guardado os devidos tempos. Estava lá, no início do funk carioca, eu era adolescente jovem lá na favela do Rio de Janeiro. Então, mas a mesma dinâmica de leitura, de despertar por uma coisa que está tá fora de você, né, tá fora você, que de certa forma vai para a sua antítese, eu consegui perceber isso, tenho pensado sobre isso, a dinâmica desse ocidente, que desde lá de trás começa a fazer uma distinção entre nós e os outros. E nós nunca, nós sempre seremos os outros. Porque se a gente olhar lá para trás, para a constituição da dinâmica ocidental para ser o Império Romano, os mouros cumpriam o mesmo papel que hoje, eu digo que você acabou de relatar. O samba carioca, o pessoal das manifestações culturais negras no Brasil inteiro, na América Latina inteira, e eu posso ir além, se a gente pensar a diáspora negra aí nas Américas, aonde tem comunidade negra, tem esse processo de que aí eu tenho que lembrar dos camaradas, né, Malcolm X e algumas Chiripico, os camaradas que conseguiram iluminar algumas coisas, né? Que é um processo que todos nós vamos precisar passar, porque é um processo que foi nos negado desde o início. Hoje a gente tem a possibilidade da lei das letras novas de ensinar isso para as crianças na escola. Mas, para além disso, tem um processo de auto-identificação e de auto-reconhecimento que a gente só vai conseguir ter quando, no momento certo da vida, esse clique acontecer. Porque foi assim com você, assim comigo, e a gente pode começar a perguntar para todos os outros, né? E a gente passa por um processo de tornar-se mesmo, né? Tem um livro interessante, eu acho que a Michelle, que era psicologia, pode ajudar um pouco, bastante nesse sentido, mas é isso, tem algo que é externo a nós, que nos mobiliza a tal ponto de fazer a gente olhar no espelho de forma diferente, né? Eu tinha 10 anos de idade e uma pessoa olhou para mim e falou, não, para que você vai ler Machado de Assis? Você vai ser ponteiro de edifício e você ser igual ao seu pai? Naquele momento eu entendi que eu era diferente. Porque eu tive a possibilidade de ter os outros, ter o acesso que a escola estava me dando aquilo que a sociedade criou. E quando eu olhava o Machado de Assis, eu falei, esse camarada parece comigo. Eu tinha 10 anos de idade, morava na zona rural. E aí eu vi isso, aos 10 anos de idade, é pegar o bruto e meter a faca. Né? E aí depois o sangue e outras coisas vão resgatando a gente, né? Eu vou pular para a última parte, que é a parte mais da provocação, que é a parte dos estudantes, que eu tive muito contato com os estudantes por muito, de 9 anos, né? E isso me trouxe diversas críticas, diversos incômodos. Mas não só, obviamente, aprendi muito e tal. Mas eu acho que o que é feito na academia, eu acho que se faz uma apropriação artístico, intelectual, do sofrimento alheio, de forma com que as estatísticas realmente se tornem estatísticas. Ou seja, os números incríveis, no sentido literal, não incríveis, né, incríveis, como, por exemplo, no Brasil, enquanto esse evento está acontecendo aqui, a cada 4 horas morre um jovem negro no Brasil, tá ligado? É uma parada muito louca. Na Paraíba, que é a terra da minha mãe, morrem 1.075% mais negros do que brancos, tá ligado? Isso é absolutamente incrível, tá ligado? Morrem 1.000% mais negros do que brancos, tá ligado? Só que isso, além da estatística, isso é muito sofrimento. Pelo menos para mim, que perdi meu pai, que perdi meu tio, que perdi meu irmão mais velho, que hoje eu sou mais velho que o meu irmão mais velho, tá ligado? Isso para mim não é mais estatística, há muito que não é mais. E antes de ser estatística, eu não sabia que era estatística e já era realidade. Já era sofrimento, meus camaradas na rua estão morrendo ou presos. E você lida com isso, você vê aquele sofrimento e cada linha que você escreve quando vai falar disso, tem muita lágrima e muito sangue. E por ter muita lágrima e muito sangue, é uma tentativa de compreender a si mesmo, mas também uma tentativa de fazer justiça para os seus mortos. porque eu acho que mais para a gente lutar para um futuro, onde nosso, a Have a Dream, onde um dia vai acontecer, eu acho que mais do que isso, a luta do negro é pelo passado. É por dar uma cova de justiça, um túmulo de justiça aos que morreram. Eu acho que eles, que a gente pode ajustar a luta deles, etc., para que a gente não retorne à praia do físico lá, que é o cara que levava a pedra lá em cima, ele caía, voltava, ou seja, eles não aprendiam isso que eles conseguiram fazer. Eles nos apagaram da história. E nos apagando da história, a gente já não enriquece mais com a revolta dos malês, por exemplo. A gente, lá na década de 60, tinha maluquinho que sequestrou o embaixador. Tinha, porra, mas em 1600 e pouco tinha negro aqui que sequestrava os filhos dos senhores de engenho lá, tá ligado? E pedia a libertação de 10, 15, 20 negros aí para liberar. Por que que isso nunca foi inspiração para mim? Por que que eu tenho que falar do MR8 somente? Não, mas eles nos apagaram do retrato, tá ligado? Nos apagaram completamente. Então a nossa luta não é pelo passado, mas voltando. E o que os estudantes fazem em geral? Pelo menos aonde eu estudei ali, no direito, e também nos sociais, como fiz, não terminei. Mas o que eles faziam? Eles pegavam isso, faziam pesquisas sofisticadas, com uma bibliografia pesada, e engordavam lá, publicavam artigos, etc. Mas o sofrimento que eu sentia, aquela indignação, aquela coisa, inclusive aquele trauma que você não consegue... Botar no papel. Você não consegue botar no papel, exatamente, é o trauma. É a ideia do trauma guardiano. É um evento tão foda, tão sinistro, que nem você compreende ele. E futuramente, um dia, ele vem na tua cabeça e fala, putz, quando eu era criança, aconteceu isso, quando... Entendeu? Nem você compreende. Mas os estudantes, em geral, que não sofreram isso, eles... parece que compreende ter uma fluência muito grande no trato do sofrimento. E essa fluência tão grande no trato do sofrimento, para mim, só pode ser o desconhecimento. E o desconhecimento é justamente o que eles querem, é tornar a nossa história incrível. E eu não quero que a nossa história seja incrível, eu quero que a nossa história seja traumática e que ela seja sangrenta. Eu acho que cada palavra, cada linha escrita tem muito sangue e muito sofrimento. Eu acho que isso é mais ou menos o que eu penso sobre o tema. Estar aqui é uma das coisas que eu viro e mexo em encontros amigos antigos, né? Estar aqui é um grande incômodo para eles. Continuar fazendo o que a gente está fazendo é um grande incômodo. Acho que esse contexto mesmo da gente continuar fazendo a história ou construindo a história de forma diferente, que é o que incomoda, é também o principal alvo de todo debate, né? Que é o aspecto da resistência, principalmente, que a gente fala no cotidiano, nas vivências cotidianas que vão muito além de alguns marcos históricos pontuais, porque os marcos históricos são construídos cotidianamente na vida desses negros e dessas negras de forma muito mais intensa. Nas outras pessoas também não fazem, mas para nós é marcante, é cotidiano, e tem inclusive em muitos momentos a passar desapercebido o quão vitorioso é cada um dos momentos, é passar por cada uma das situações, é entrar necessariamente numa loja e adquirir um produto, né? Se visualizar, olhar no espelho, essa estética diferente, essa estética afro, bonita, interessante e extremamente política no contexto atual. Do diálogo todo, acho que é muito rico, a gente sempre tem uma ideia inicial do que vai apontar com uma conversa e aí vem surgindo várias outras coisas, né? Quando os meninos trazem abordando esses aspectos de como é essa valorização dentro da academia, de um conhecimento, de uma trajetória histórica familiar que é pautada nessa formação que vem do ensino necessariamente colocado dentro de instituições, o quanto isso é dificultoso para negros e negras ingressarem nesses espaços, principalmente a universidade, que é um espaço negado há muito tempo, mas principalmente porque o conhecimento não vem necessariamente dos livros para nós, né? Ele vem das vivências cotidianas, daquilo que é passado, através dessa prática oral, da tradição. Tem uma música atualmente, tenho ouvido muito a Helen Oléria, por exemplo, que uma das pessoas que ela fala que minha avó formou na vida e nunca soube o que é reprovação, né? Eis a questão. De que forma que essa pessoa se constrói, como é que acumula o conhecimento de forma tão ampla, é colocada sempre como um conhecimento reprovado, conhecimento renegado, e isso faz com que essas pessoas tenham essa expertise e conhecimento suficiente para se manter em inúmeros espaços no cotidiano de uma forma extremamente crescente. e que atualmente aí tem disputado todos os espaços da sociedade. E eu fico muito feliz que esses espaços vão ficar cada vez mais tensos, porque é um processo que inicialmente não vai ter mais volta, né? Não tem como retroceder agora. Mas uma reflexão inicial para a gente pensar é quem é essa juventude negra, né? Porque a gente fica pensando bem, jovem negro. E existe normalmente uma dificuldade na maioria das pessoas de identificar quem são os negros no Brasil, e a gente fala sempre, pergunte para um policial, para segurança de jovens, qualquer pessoa assim, que ela vai te ajudar nessa identificação. Mas para a gente partir desse ponto, atualmente o governo brasileiro tem uma política de juventude que veste que são jovens pessoas que têm idade entre 15 e 29 anos de idade. Tudo isso apontado por conta da expectativa de vida da população brasileira de uma forma geral. Então, a juventude negra são as pessoas que se autodeclaram, isso não é uma identificação de qualquer outra pessoa, mas ela se identifica como preta ou parda, e que às vezes nos dados aparece como negra no lugar de preta, como se fosse equivalente, e não é, né? A pessoa que se autodeclara preta normalmente tem a pele mais escura, né? Tem os traços negroides mais avantajados, são boca, cabelo, supercílio, nariz, e essas são características identificáveis. E as pardas são aquelas que têm a pele um pouco mais clara, mas que mantém as mesmas características negroides. Acho que isso é bem importante da gente falar. Não, tem que também lembrar que tem algumas pessoas que são visualmente colocadas entre os pardos e que se autodeclaram negros por conta de uma dinâmica de autoafirmação e de reivindicação do seu lugar nesse espaço social. Isso, acho que é exatamente isso. Tem gente que acaba se autodeclarando enquanto preta, apesar do fenótipo, né, ser enquanto parda, justamente por uma questão política, né, necessidade de fazer essa identificação. Eu só não entendi, desculpa, colocando as duas palavras, preto e negro. A população negra no Brasil é aquela que faz a junção entre quem se autodeclara preto ou preta e quem se autodeclara pardo ou parda, né? Nós não temos um segmento. O que se confunde normalmente é que as pessoas que se autodeclaram pretas são tidas como negras. E aí você perde um contingente populacional muito grande, que são as pessoas que se autodeclaram pardas, que também compõem o pertencimento racial do segmento populacional de negros, né? Que é a junção então dos pretos com os pardos. Inclusive, isso é uma estratégia muito utilizada para reduzir, por exemplo, os índices de mortalidade, né, que a gente está contando. Então, morrem tanto os negros, identificando apenas os negros como pretos. E se você for colocar os pardos, esses dados são ainda maiores. Então, é bem importante a gente avaliar esses aspectos. E aí, quando a gente fala dessa autodeclaração, quando isso é importante esse reconhecimento, e Renato, por exemplo, traz os aspectos das piadas, Lélia Gonzalez já falava que negro tem que ter nome e sobrenome, porque senão os brancos vão arrumar um apelido qualquer para ele. É, isso é muito nítido. Nós temos inúmeras pessoas que não são conhecidas enquanto seu nome e sobrenome, enquanto sujeitos em si são reconhecidos pelo apelido, tanto por uma identidade, uma auto-identidade daquilo que foi colocado, mas na maioria das vezes por conta desse não reconhecimento daquela pessoa que está ali. Então vira o beijo, vira o negão, vira qualquer outro nome, né, que na maioria das vezes é colocado. E o quanto isso acaba tirando dessa pessoa um lugar efetivo de pertencimento da sociedade, e o quanto isso é utilizado, por exemplo, pelo Estado quando vai matar essas pessoas. Renato também trouxe uma das coisas que eu achei super interessante, que ele fala da autodestruição, né? E ele que não visualiza como uma política de Estado. Ele só visualiza que essa autodestruição é política do Estado. A partir do momento que ele não consegue dar condições equânimes, né, para conseguir atingir essa igualdade, que essas pessoas reconhecem como cidadãos de direito, pertencentes à sociedade, que podem acessar os diversos estados, o Estado está conivente com essa autodestruição. E as pessoas vão buscar outras alternativas. O debate atualmente é muito pautado na cultura de paz versus a violência, né? A violência é pregada como ruim e a cultura de paz como positiva. Vivencia a cultura de paz quem não tem conflitos cotidianos, na imensa maioria das vezes. E essa cultura de paz é pregada principalmente para negros e negras. Olha, seja mais calmo. E aí um dos aspectos que a gente traz, então, para... Conte até 10, né? Respire fundo, visualize outras saídas diante da não saída, né? Que você tem que pensar além daquilo que você já vivencia no cotidiano. O que é muito interessante, por exemplo, quando nós falamos da trajetória de mulheres negras, é que na maioria das vezes, quando elas resolvem, têm uma postura que seja muito mais ativa diante do debate, postura crítica, então que assumem a sua negritude diante da realidade, é o primeiro momento de dizer que essas mulheres, elas são muito agressivas, né? ou então elas são criadoras de casos. Não à toa, nós temos inúmeras mulheres negras que são criadoras de casos, por não aceitarem a condição que lhes é colocada. Que é normalmente da mãe preta, figuras antigas aí históricas, né? A mãe preta, aquela pessoa acolhedora, que chega, dá cuidado, dá carinho, amamenta todo mundo da casa grande, né? E que deve ser mantida sempre nesse lugar. Né? Você é uma pessoa muito boa para ficar falando dessa maneira. Ou então é colocado como a mulata gostosa, e quando você se nega a ser a mulata gostosa, isso também é um problema, né? E aí, ou então ainda você é colocada enquanto a pessoa que deve realmente servir para todos os espaços. Então, se você não coloca em uma dessas três caixas, a mulher negra pode ser agressiva demais, cria casa demais, é briguenta demais, e aí você tem inúmeras dificuldades. Atualmente, nós visualizamos no cenário de violência contra mulheres, de homicídio, né, aumentando aí as taxas de feminicídio, o aumento da violência contra a mulher, que é a principal linha de governo de políticas para mulheres do Brasil atualmente, é o combate à violência contra a mulher. Não à toa esses dados têm revelado que são as mulheres negras que atualmente registram muito mais. A gente não havia esse registro, a violência atinge as mulheres de uma forma geral, mas atualmente os dados têm mostrado que as mulheres negras têm denunciado mais a violência contra a mulher. Muito reflexo das políticas que têm sido implementadas, que são poucas ainda, mas que modificam de forma significativa o cenário, né? Essas mulheres não aceitam mais o papel que sempre lhes foi colocado e por conta disso, por não serem visualizadas como defensoras de direitos, como parte realmente efetiva da sociedade, que não podem reivindicar um tratamento de respeito com seus companheiros, merecem a morte, né? Não existe, não é tolerável esse tipo de diálogo. Então, o quanto isso afeta diretamente essa população negra, jovem, que está dentre esses 15 e 29 anos e que se auto-reconhece como preta ou parda. E, principalmente, qual é o impacto da morte dos jovens homens negros também, para além do homicídio que acontece com as meninas cada vez mais latente, o impacto da morte dos jovens homens na vivência de cada uma dessas meninas, né? A última pesquisa agora do IPEA mostrou que tem aumentado significativo o número de mulheres chefes de família. E 75% das mulheres chefes de família atualmente são mulheres negras. É um contingente populacional gigantesco de mulheres que assumem a vivência da família por conta ou da situação desses meninos estarem presos ou estarem mortos. E o impacto que você tem disso na vivência de toda uma sociedade. A violência, ela vai para além da morte física, que é mais gritante, que nos afeta mais, porque os números atualmente não aumentam mais, né? 130% chances de morrer mais. Simplesmente porque a sua cor é diferente de uma outra pessoa, é algo extremamente absurdo, a ponto da mídia, de uma forma geral, tem que assumir esse discurso, né? Não tem como me esconder isso. O Estado brasileiro reconhece o homicídio à população negra, mas não reconhece o genocídio, que são as duas políticas que agravam essa situação. Mais gente? Oi, eu vou retomar um pouco. Oi, eu sou a Fernanda. Vou falar um pouco, retomar um pouco do que o Renato falou, mas de uma forma um pouco diferente, de que eu discordo um pouco da questão de dizer que a gente tem que focar nisso do tipo de apoio do passado, dos atos do passado. Sim, acho que a gente tem que ter um conhecimento do que foi do passado, da escravidão, do passado de uma tentativa de inserção do negro na sociedade, mas a gente tem que ter tudo isso em vista, toda essa trajetória, ter essa consciência disso, para saber como se posicionar hoje, atualmente, né? Porque ainda no presente as coisas continuam acontecendo e eu penso para mim de uma forma mais maquiada ainda, né? Quem não está ligado ainda não percebe, né? Então, o que acontece? No passado, a condição jurídica, então, você discriminava a pessoa através de uma condição jurídica, ela não era livre, então ela não tinha nem direito ao que ela quisesse fazer, ela não tinha direito a nada, ela não era uma pessoa, na verdade, ela era um objeto, uma propriedade de outra. Depois que acabou a escravidão, não tem mais isso. O que a gente vai criar? A gente tem que criar alguma outra forma de reprimir essa população que a gente não nos interessa mais, né? Como ela falou, que agora eu não lembro o nome dela, né? Mariana, não é mais. Não estão sendo mais lucrativos, né? O sistema capitalista não interessa mais. Então, o que você passa a fazer? também é o discurso, mas do racionalismo científico, né? Você pega e fala, essa pessoa é a principal suspeita de crime, cabeça fina, tamanho, nariz tal, cabelo tal, ser tal. Então, a partir desse momento, o que que acontece com o negro depois do final da abolição? Não, esse daqui vai ser um bom trabalhador, porque ele é negro, então ele é dado a bebedeira, ele é dado todo o lazer do negro, no caso, né? É, a bebida, o fumo, até mesmo a maconha, danças populares, samba e outras manifestações populares, é visto como o quê? A capoeira mesmo, nesse sentido, é muito central para falar disso. É o que é desordem, é bagunça, é luta, é uma coisa assim, que não tem sentido e não tem requinte, digamos, não é elaborada artisticamente, não é elaborado, né? O samba só passa a ser mesmo reconhecido como música popular brasileira depois que compositores brancos trazem para dentro do mundo da academia e isso, se apropriam de um conhecimento que é popular, aí sim ele se torna popular de fato, porque brancos também estão fazendo samba, então não é mais uma cultura de negro, é uma cultura do brasileiro, entendeu? Então daí agora pode, veio para a academia, agora pode. Outra coisa é estética, como você mesmo falou, ah não, você é preto, tem cabelo ruim. Passado era assim, hoje não, a gente tem produtos químicos, você pode alisar seu cabelo, você pode encaixar, você pode colorir da cor que você quiser, você pode deixar seu cabelo azul, você pode deixar careca, você pode pôr um mega hair, a gente tem a solução para você também, desde que você compre essa solução, porque você não é belo, assim como você é, então você tem que gastar, você tem que consumir da nossa indústria para você se tornar belo, né? E a religião do negro, o que é? Não, é macumba, entendeu? É desordem também, não é de Deus, isso não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa que veio para o mal, entendeu? Não é considerado religião, não era isso que estava discutindo. Agora, a Justiça Federal, com tanta coisa no mundo para se discutir, tanta coisa no Brasil para se resolver e falar que religião de matriz africana, 2014, não é religião. Então, é violento também contra a cultura. Então, a cultura negra foi negada. Foi dito assim, não, isso não presta. Entendeu? Já que a gente não, eles já são livres, tá, beleza. Eles são livres, eles podem fazer o que querem. Mas o que a gente vai deixar de fazer? O que parte da vida deles que a gente não vai controlar? O que não está sob esse controle? Conforme as pessoas foram falando, foi aparecendo referenciais teóricos e algumas discussões acadêmicas, e aí eu gostaria de chamar também a figura do Frantz Fanon para discutir colonialidade, né? Eu estava falando da sociedade colonial, eu estava falando daquela sociedade que é feita para produzir riqueza para o mundo da Europa, e agora da Europa entendida que é os Estados Unidos. Então agora eu quero falar do nosso mundo. A gente falou de cultura favela, a gente falou de cultura de periferia, a gente falou da existência da periferia aí. E aí está lá no Federado da Terra, que o professor Mundo diz que o mundo colonial em si é um mundo dividido, ele é feito para ser dividido. Existe a cidade do colono, né, do colonizador, que é aquele que vem de fora, e o colono é o descendente do colonizador que continua mantendo as relações de poder da colonização. Então tem a cidade do colono e do colonizador, que tem todos os recursos urbanos bem colocados, é uma cidade limpa, é uma cidade segura, e existe a cidade dos trabalhadores, né, que faz essa cidade funcionar, que daí precisa ter uma galera que mora em volta, que vai morar nos piores lugares, que não é à toa que vai morar na região de periferia. Né. E é interessante também, para não colocar, essa questão da relação, e aí eu enxergo aqui, pode falar melhor que eu, dessa questão que é a psicose da colonização, né? É, você colonizar, você acreditar que tem direito de chegar na outra terra e impor a sua civilização, escravizar o morador daquela terra. E isso é uma doença psicológica. E isso causa nas outras pessoas uma doença psicológica, que é a doença da servidão, é a doença da submissão. E aí eu gostaria de, aí nessa minha fala, eu quero vir um pouco mais do nosso contexto e já chamando para a discussão, porque uma das estratégias do movimento negro, do movimento negro do Brasil, foi estabelecer contatos com pessoas que não eram negras e que estavam interessadas em discutir a questão racial. E aí, isso também há limites, né? Recentemente, aqui na Universidade Federal, a gente passou por um caso gravíssimo de uma professora que se achou no direito de chamar duas alunas negras de macaquinhas. Acontece que essa professora é filiada a alguns partidos de esquerda que militam aí na organização do movimento estudantil da universidade. E qual foi a minha surpresa a não ler uma carta assinada por esses partidos de esquerda condenando a menina por ter questionado a professora, por ter se questionado de macaca? E aí eu vi aquele bando de colono branco que se acha revolucionário, dentro de uma lógica revolucionária, a partir do referencial teórico europeu, dizendo que duas meninas negras não podiam reagir a outro professor. Do leste, eu vou ver. Do leste. Dizendo que duas meninas negras não podiam reagir a uma professora que chamou de macaca na sala. E aí eu tive que ver essas meninas perderem uma vaga, uma delas deixou o curso, e mais que elas vão ser que eu, enquanto a professora teve uma crise nervosa e pegou uma licença. E aí a gente vê o tal partido de esquerda, revolucionário, blá, blá, blá, ajudando a confirmar a opressão. Até hoje eu ouço pessoas desse partido, que daí, nesse momento foi quando eu me retirei desse partido, eu continuo ouvindo essas pessoas, que na verdade a crítica dessas meninas à professora era que a professora era de esquerda, tinha amigos negros, e na verdade essas pessoas estavam querendo só chamar atenção por causa da eleição de reitor da universidade, que queria apoiar o reitor da direita. Então, isso é uma questão muito complicada, porque a questão racial parece que ela é uma pauta submetida a avaliações de branco, né? A gente só pode discutir a questão racial de forma que ela forma a minha luta. A partir do momento que essa pauta se volta para o que eu acho que é certo, a pauta racial perde importância. E aí as pessoas dos partidos de esquerda continuam reproduzindo a mesma forma de racismo institucionalizado. Aí eu pergunto, dá para fazer política de aliança com essa esquerda? Isso, entende? Da mesma esquerda, da mesma discussão que, né, a gente vê, a Michelle colocou, isso é verdade. Várias das políticas que o governo federal tem implementado, inclusive a CPI, né, várias das políticas têm melhorado efetivamente a vida dessas pessoas, mas esse próprio governo que faz a discussão do serviço da população negra não reconhece que, ao colocar o exército na favela da Maré para fazer igual as pessoas, para não incomodar os gringos brancos que vêm a costa, está só se fazendo a política de segregação e de violência de outubro. Então, eu não tenho nenhuma ilusão com discussões institucionais em relação à mudança. Eu acho que a discussão institucional é realmente muito interessante, eu acho que ela traz muito, mas ela tem exatamente esse limite, porque tem que ser sempre mediado por outros interesses, né? E qual é o interesse mais válido para quem está lutando, se não é um interesse, né, da minha centralidade? Eu sou, da minha geração, da minha família, sou a terceira pessoa que pediu a atingir o nível superior de ensino. Eu não sou a terceira pessoa de informar, mas sou a terceira pessoa a atingir. Pelo menos 150 pessoas antes de mim tiveram que nascer e viver suas vidas em situações de pobreza para que eu estivesse aqui agora, nessa universidade que simplesmente disse que esse lugar não é meu. Esse lugar não é meu. O meu lugar é o lugar determinado da cidade colonial, lá fora. Eu só posso vir aqui, só contribuir e só trabalhar. Vou passar o vídeo, vamos ver. Fala pra cá. Então, o que eu queria falar, na verdade, pegando a fala, falar um pouco em relação ao que ela falou, do passado e tal, é que eu entendo, na verdade, assim, que a gente está muito ligado à nossa ancestralidade, assim, sabe? Porque toda vez que a gente adentra um lugar, não é só a gente que está adentrando, é a nossa ancestralidade que está pisando junto com a gente. quando eu entrei para o meu primeiro dia de aula na Universidade Federal do Paraná, minha socialidade veio junto. Porque as pessoas podem olhar para você e elas vão saber se você é alemão, se você é polonês, se você é libanês, mas elas vão olhar para mim e já vão fazer o link com a minha socialidade. Que eu sou de uma... que eu venho de uma população que foi escravizada. E quando eu era pequena, eu gostava muito de história. Era a minha matéria favorita na escola. Só que eu sempre amei a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, mas eu odiava profundamente a história do Brasil. E eu odiava a história do Brasil porque eu sabia que quando falasse da história do Brasil, eles iam chegar no ponto que iam falar dos negros escravizados. E era muito triste porque você via naqueles livros, o Pelourinho e tal, e você fazendo link, eu ficava pensando, mas meu Deus, por que eles não fizeram nada, assim, sabe? Tipo, eu tinha uma revolta muito grande, como é que as pessoas não se revoltaram, não fizeram nada? E na verdade, como o Renato tinha falado, né, das revoltas, eles escondem da gente toda essa informação, eles escondem Luiz Amarlin da gente, eles escondem todas as pessoas que foram incríveis, que resistiram, que estavam antes da gente lá resistindo. Até agora, fazendo o link, esqueci o nome dele agora, ali da história, que fez aquela monografia sobre a Medina Marques, o Jorge. Cara, eu agora, sei lá, eu passei por essa universidade e eu não sabia quem foi essa mulher, que foi a primeira engenheira negra do Brasil. Isso é incrível, ela fez isso numa época que uma mulher estar na universidade já era uma coisa difícil. Ela era mulher e ela era negra, e ela se formou em engenharia. E, assim, quando você é criança, é muito importante para você, você tem que se espelhar. Porque como o Renato falou, quando a gente era pequena, a gente olhava para a TV, você via Xuxa, via todas as paquistas, e você sabia que você nunca ia ser uma paquista porque você não era loira. E não só nisso, em todos os espaços de poder, depois que eu entrei na universidade, que eu comecei a entrar nos tribunais e ver que todos os tribunais, até agora eu nunca encontrei um juiz negro. E assim, ver que tá, as coisas estão mudando, a gente vê lá, agora, semana passada, foi a primeira desembargadora negra no Brasil, né, do Rio de Janeiro, foi encostada. Mas assim, quanto tempo? Segunda tem a da Bahia, né? Tendo uma população de mais de 50% de pessoas que se declaram negras, e eu acredito ainda que seja maior a população, porque tem as pessoas que não se declaram, é muito triste as pessoas quererem que a gente acredite que a gente vai viver da exceção. A gente pode viver da exceção, a gente tem que viver da regra. Eu quero ver pessoas negras ocupando todos os espaços. E daí nessa questão, nesse link, a gente, assim, a coisa que mais me revoltou no 20 de novembro ano passado, eu sabia que aquilo era inconstitucional, até pela questão que a gente aprendeu na universidade, o município só pode fazer dois feriados, mas esse feriado, ele está no Rio de Janeiro, está em várias cidades brasileiras, está em mais de 1.000 municípios, e por que ele só caiu em Curitiba, na tentativa? Porque Curitiba não tem coragem e o Paraná não tem coragem de assumir a sua população negra. E isso para mim foi muito triste, porque eu, assim, até a questão da lei, né, da escola, apresentar a cultura negra e a história negra de uma forma diversa, para mim, eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu não quero que essas crianças negras que estão aí na escola, elas venham a formar essa identidade muito tarde, como eu formei, como o Renato também teve que passar por essas coisas. Porque ou você tem em casa alguém que te ajude a formar essa identidade, de você aprender que você é bonito, que não tem problema em ser negro, que te ensine, ou você vai aprender, talvez você vá aprender e talvez você não vá, você vai passar por uma vida que você vai estar renegando quem você é, renegando a sua ancestralidade. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter em mente a questão da ancestralidade, é muito importante, talvez, para a pessoa negra, mais do que, não vou dizer que é mais para as outras pessoas, mas que é muito importante mesmo para a gente fazer esse resgate dessa ancestralidade e ter consciência de que a gente que a nossa ancestralidade não foi uma ancestralidade bundona, que eles não estavam lá, que eles estavam resistindo de verdade, entendeu? Que a gente está aqui é a resistência dessa ancestralidade. E ter orgulho mesmo de quem a gente é, de descender dessas pessoas. Hoje eu posso falar de boca cheia, que eu tenho orgulho mesmo da minha descendência. E que eu não posso dizer como os alemães que... Ai, eu acho engraçado que as pessoas falam África como se elas não tivessem, né, seus próprios países e suas próprias etnias. Mas eu não sei se eu vim da... Se meus pais vieram da região da Angola, Moçambique, eu não sei dizer isso, assim, sabe? Como as pessoas sabem dizer se os avós eram alemães, se eram poloneses. Mas, assim, eu posso hoje dizer que eu tenho muito orgulho de defender... de fazer esse resgate e de saber quem eu sou e de onde eu vim. É isso aí. Bem, na real, né? O ser humano nasceu na África. Então, só para retomar em relação à história, eu também acho que a gente não deve ficar para trás. Eu acho que a história... não há história sem o presente, obviamente, mas porque a história só serve ao presente, e serve ao presente em todos os sentidos na minha leitura. Ela serve ao presente porque é o presente que a interpreta, ela serve ao presente porque o presente é que dá uma racionalidade para aquela história, e ela serve ao presente principalmente porque ela é um palco de disputa política. A história, não existe história neutra e ok, sabe, analítica, cientista chega, tira, objetivamente. A história é o maior palco de disputa política. E é nele que a população negra, sobretudo, vem sendo derrotada há muito tempo. Que é no palco da história. É quando a gente não vê no ensino médio, ou mesmo na universidade, o livro do Clóvis Moura, por exemplo, que é Rebelião nas Senzalas, onde ele realmente mostra uma história a contrapelo. A gente vê o Walter Benjamin alemão falando sobre a história a contrapelo, mas ele não pratica a história a contrapelo quando está lá nas linhas mais trás do Clóvis Moura. Então é nesse sentido, porque eu também acho, tal qual os epistemólogos, etc., da teoria da história que dizem que a história e só ela consegue iluminar alguns feixes de luz para que a gente consiga compreender o presente e daí tratar nossa caminhada para o futuro. Eu também acho, eu não acho que a gente tem que falhar. Em relação ao socialismo, luta de classe e o racismo, eu tenho uma história muito louca. Quando eu entrei na faculdade aqui, em 2004, eu não tinha a menor ideia, eu morava em Colombo, ia até para a faculdade, eu não tinha a menor ideia do que era a luta de classe. Apesar de ter trabalhado, já ter tido, na época, 4 registros na carteira. Balconista da Devic, repositor da Ambev, repositor do PUM, faculteiro do Pão de Açúcar e faculteiro do Gasparim, do Mercado do Bolívia. Já sabia na prática o que era a luta de classe, mas nunca formulei, nunca ouvi nem o termo. Cheguei aqui, isso em maio, mais ou menos, todo felizão, atravessando ali a Michelle deve saber dessa história, atravessando ali o pátio da reitoria, o guardinha ali já foi me seguindo, já viu, em 2004, não tinha portas, né, vale lembrar, já começou a me seguir ali, daí eu falei, e eu já me liguei, já estava acostumado a ser seguido também, então a gente estava na mesma pegada, ele é acostumado a seguir, eu acostumado a ser seguido. E eu já me liguei e falei, não, eu tô firme, então vem atrás, que é 9 andares, né, mano, eu vou subir todos de rampa, tá ligado? Então vamos que vamos. E daí eu subi na rampa. E o cara vindo na bota, filho da puta. Daí do oitavo pro nono, oitavo é o design ali. Do oitavo pro nono eu parei. Ali no oitavo eu olhei pra, né, principalmente apanhando ali, eu olhei pra ver se ele passava batido. Passou batido nada, o cara já grudou na minha mochila, pá. E já falou, ó, cadê a carteirinha e tal, se não é estudante, aqui é pra estudante. Falei que não é pra estudante, o prédio é público aqui, pã. Ele, não, sabia que você não é estudante, que me grudou. Daí eu falei, não, sou estudante. Ele, então mostra a carteirinha. Daí eu falei, só vou mostrar a carteirinha, você mostra tudo sozinho. Aqui, que na época, hoje também deve ter predomina as mulheres ali no curso do design, né. Daí ele falou, não, é com você o negócio, eu me desvencilhei dele. E corri e fui pro banheiro. Eu era novo, fiquei nervoso, chorei, tudo no banheiro lá. Daí chegou um professor, até falou o nome dele, não pega nada se estiver assistindo, o professor Sérgio Braga ali, ó, deve ser, na época, coordenador do curso, chegou e falou bem assim, acontece, Renato, você tem que saber lidar com isso, não tem problema, papapá. Falei, porra, que lugar do inferno, né? Vim aqui e o professor chega, se fosse na quarta série, acho que o senhor seria mais humano. Mas beleza. Daí, não, mas o pior tá por vir. Porque daí eu chego. na sala e tal, pá. Daí vem um maluco, que é da burguesia esclarecida e tal, que normalmente é dessa esquerda da luta de classe e tal. E ele chegou pra mim e falou, não, Renato, e eu xingando todos os nomes do guardinha, né? Filha da puta, pilantra, não vai ficar por isso mesmo, vou chamar uns irmãos aí, vamos resolver essa situação. E que acabou acontecendo depois mesmo. E pá, e daí o cara chega pra mim e fala, não, Renato, você não pode odiar ele nem falar isso. Por que não, mano? Não, porque ele é da sua classe. E, mano, o que que é essa parada aí que eu tô falando? Não, classe assim, assim, assado, papapá, me explicou. E falou, esse cara é da tua. Caralho, mano. Se esse cara é da minha, não serve da minha, mano. Ele muda de classe, tá ligado? Mas, resumindo, eu descobri a luta de classe, o termo, pela categoria na universidade, a partir desse episódio. Depois disso, passou neguinho falando luta de classe na minha sala. Eu falei, não, mano, esses loucos aí eu tô correndo. Porque da luta de classe que ele faz parte, eu não passo. Tá ligado? Por quê? Por causa da construção. E é uma construção assim mesmo, porque eles dominam o discurso, eles dominam a política, eles dominam a academia, eles dominam todos os espaços. Então, eu não estou fazendo aqui a crítica que não deve ser a luta de classe. Eu acho que a luta do negro pode ser inserida e pode inclusive ter uma autonomia, e deve ter uma autonomia em relação a essa luta mofada, empoeirada, que eles tanto fazem com cultura e blá blá blá. Claro que deve, e a gente tem que reformular isso. E foi o que o Fanon, em larga medida, fez. Um discurso radical de descolonização, que não é só um discurso pan-africanista, como acabou sendo alguns discursos do pô, daquele cara lá que é sinistro lá, que todas as letras de reggae falam dele lá, o... Não, mas um cara... Hã? É, esse mesmo, Marcos Garvey, exatamente. Tá ligado? E o próprio Steve Biko também teve uma luta que de alguma forma se inseriu nesse contexto político. Então eu acho que a gente deve ocupar esses espaços, mas com certeza a gente deve rechaçar esse tipo de coisa. Quando o Caminho fala pra você que a luta de classe é que ele tá falando, quando acontece um episódio desse como aconteceu no PSOL mesmo, né, tem que dar no meu boi. A gente tem que se posicionar, tem que criticar e tem que exigir a nossa própria. A gente tem que exigir a nossa própria existência, que é um ato, por vezes, revolucionário. A gente tem que exigir que a gente existe e que a gente merece ser tratado como igual. É uma parada muito louca. Mas dentro de determinados movimentos que se pretendem super revolucionários e igualitários, a gente tem que estar todo momento lembrando que a gente é ser humano e que a gente é igual. E só para finalizar mesmo, uma parada muito louca que eu observo na política hoje em dia é que há a luta das mulheres. E deve haver, com certeza. Mas tem que haver a paridade. Todos os espaços agora tem que ter a paridade. Também deve haver, obviamente. Mulheres são seres humanos, homens também estão ok. Mas ninguém nunca fala da paridade de negros e brancos. Nunca ouvi ninguém falar. Alguém, eu desafio alguém aqui que um dia, vamos compor uma chapa desse? Vamos. Paridade, ok. Mas mais, que paridade é essa? A homem e mulher. Pô, irmão, mas os pretos não existem nesse mundo que você vive? Mas essa paridade é outra. A gente pode até agregar algumas outras pessoas que é a paternidade, né? A Michelle precisa ir, de uma fala. Só pra... Se a gente perceber hoje os discursos, você tem um aceite da malha social sobre a questão da paridade de homens e mulheres, mas também a da paridade entre héteros e homossexuais. Você tem uma aceitação do discurso da homossexualidade e da diversidade sexual muito mais capilarizada e muito mais bem aceita do que esse discurso da étnico-racial da diferenciação, né? Aí depois eu continuo porque eu queria botar uma coisa rápida, porque realmente por que é que pessoal aqui tem que ir para o São Francisco, né? Depois desse aspecto, e acho que é super complicado a gente iniciar esses debates, são tão ricos, né? Eu não consegui dar continuidade, mas a gente vai dando link realmente com o que eles se apresentam. Enquanto nós permanecemos no debate da luta de classe puramente simples, né? Ou então nós vamos sempre conseguir incluir várias outras pessoas. A perspectiva étnica e racial vai ser sempre a grande dificuldade e o grande entrave. Então nós falamos, enquanto isso não for incorporado, enquanto uma pauta prioritária dentro dos movimentos, e não querendo com isso dizer que as outras perspectivas não sejam importantes, é porque se você consegue ultrapassar a barreira do debate racial dentro de todos os espaços, sem dúvida alguma, por ser a pessoa extremamente mais, que respeita muito mais todas as outras dificuldades, né? Não é à toa que a miséria, que as favelas, que as comunidades são negras. É simplesmente porque elas são pobres, né? Perdão. As favelas são pobres porque elas são negras, em sua maioria, né? É a perspectiva racial que traz toda essa miséria, toda a situação de subalternidade que é colocada nessas populações. Né? Outras pessoas, meninos brancos, normalmente a gente faz debate do movimento de não, eu sou branco também, sou para abordagem policial. Só para abordagem policial porque usa trajes, né, que historicamente são de populações negras. É por conta disso que eles são abordados dessa maneira, tratados exatamente dessa forma. É esse o reconhecimento. Bem-vindo ao pacote. Eu agradeço o momento aqui de partilhar, a gente coloca, sem dúvida alguma, para fazer outros debates, a gente, mulheres negras, sempre se coloca muito aberta a construir justamente os pensamentos da sociedade. Né, dialogar com todas as pessoas, com todas as famílias populacionais, dialogar com todas as populações para efetivar os direitos das pessoas. E que o debate siga é muito rico. Eu queria botar mais uma fogueira para... Porque eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas muito cedo. Então eu consegui perceber algumas coisas muito cedo. Eu tive a felicidade de conhecer o Abdias aos 14 anos de idade. E um dos meus mais velhos participou do Teatro Experimental do Rio. Né? Um tio avô, um irmão do meu avô. E aí, a partir da leitura desses caras, do conhecimento desses caras, a gente consegue perceber as coisas com o nosso olhar que está treinado, né? Você fica com um olhar mais treinado. Mas eu queria trazer algumas questões que têm me incomodado, e aí eu acho que é pertinente jogar para fora. Tenho desconfiado já há muito tempo, aluno. Melhorou aí? Eu sou um militante há muito tempo sobre a mesma racial e sempre achei que os afrodescendentes têm que ser estar em todos os espaços. E no meu parco entendimento até hoje, eu acho que o único caminho para participação é o entendimento do jogo. Só se entende a jogar quando você entra no jogo. Se você está de fora da arquibancada, você não está jogando, você está assistindo o jogo. Foi dado a nossa comunidade, a nossa população, o único lugar da Assembleia, para a gente assistir o jogo. E a gente está pressionando porque a gente também quer jogar. A gente também quer ser técnico, né? Quer poder, etc. E esse tensionamento, né, de querer também jogar, ele está chegando a um determinado momento que me preocupa. Por que eu estou dizendo essa preocupação? Nos anos 90, a gente batalhou para que os afrodescendentes pudessem entrar nas universidades. Um garotinho faz a loucura, coloca as cotas na UERJ e destaca o movimento nacional. Entretanto, e aí eu estou dizendo isso porque tenho acompanhado a entrada dos afrodescendentes na universidade desde o início dos anos 90, no Rio de Janeiro, né, 93, na atuação que abriu vagas de poucos integrantes dos alunos negros que tinham as conseguidas para a própria universidade, eu tenho percebido que a dinâmica educacional tem nos preparado para melhor estar qualificado ao mercado de trabalho. E aí, por que eu estou dizendo isso? A gente vai para a universidade e a gente, até bem pouco tempo atrás, a gente não percebia isso que o Leonardo comentou, o Michel também, o Eduardo, o Valeta, não, desculpa, Mariana também, né? Os autores que escrevem a partir de um outro lugar, eles não são respeitados por esse cânone que a gente, desse lugar onde a gente está nesse momento participando. E que, de certa forma, esse lugar social, a academia, a universidade do Brasil, é o lugar da sociedade onde todas as outras coisas emanam. Se a gente pegar lá a legislação, vamos apagar aqui nos casos. Saiu agora o Plano Nacional de Educação. Se a gente perceber, esse Plano Nacional de Educação, ele está pensando em educação para um determinado contingente populacional. Onde o papai e a mamãe não têm condição de pagar para montar nas escolas onde os pais vão ajudar a construir o currículo. Então, se a gente pensar a longo prazo, a discussão do Congresso Nacional, do Senado, sobre o Plano Nacional de Educação reverbera diretamente nos nossos parentes, irmãos, filhos, etc. Essa educação pública que a gente tem visto sistematicamente desde quando ela começa lá com os jesuítas, eu acho que na toa que eu estou na educação pensando com saídas para a gente, né? Para aquilo que eu acredito. Essa educação sistematicamente coloca a gente no lugar de fora da margem. E tem tentado, a educação levando, não é uma questão de independência nacional, porque isso está internacionalmente sendo posto desde os anos 60, desde o final da Segunda Guerra Mundial, por organismos internacionais que financiam coisas nos países periféricos, eles estão pressionando de que esses países periféricos precisam dar conta das suas populações para criar esse país, e criar esse país. E aí não é só aqui, é em todos os outros lugares, né? Estar na universidade, fazer com que as cotas raciais sejam um fato e que a questão da educação, das relações raciais seja um fato na sociedade, significa mostrar para a sociedade que os afrodescendentes que vieram para cá escravizados contribuíram para a humanidade ser aquilo que a humanidade é hoje. Porque se não fossem os afrodescendentes que saíram navegando lá do Rio Nilo e chegaram até a América Central, a gente não tinha dinâmica de navegação até hoje. Então, desfocar o olhar, e aí eu acho que é o próximo passo que a gente precisa dar. A gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tiver os espaços. Eu estou dizendo isso de uma pessoa resistente aos espaços institucionais. Eu sou uma pessoa resistente aos espaços institucionais, sempre tangentei a eles. Já participei de alguns, é claro que a gente acaba indo para tentar ver como é que roda a roda, né? E é importante aprender a ver como é que roda a roda. E não querem que a gente aprenda a entender como é que roda a roda. Porque todo mundo come bolo. Quem é que faz o bolo? Quem é que aprende a preparar o bolo? Muitas das nossas mães de leite, amas secas, etc., corroboraram para envenenar patrões para que naquele momento que ele estivesse meio torto e não pudesse recobrar a consciência, muitos dos outros pudessem fugir. Então, eu tenho preocupação quando a gente olha para o passado sem dar consistência a esse passado, porque nos foi negado a real observação sobre esse passado. Então, ainda hoje na academia, a gente não vai ver alguns autores que tensionam o status quo que essa academia continua corroborando. E se a gente não ficar atento, os nossos trabalhos acadêmicos continuam fazendo a mesma coisa. Eu estou dizendo isso de cadeira porque é o que eu, de fato, acredito. Olha, muitos de nós, daqui a 10, 5 anos, depois de terminar a graduação, muitos de nós, daqui a 5, 6, 10 anos, né? Eu estou dizendo isso porque eu estou olhando para trás e vendo os meus amigos que participaram da universidade e que estão em contato com a universidade já desde o final dos anos 90. A gente vai encontrar muitos de nós ocupando certos espaços de direcionamento de coisas daqui a uns 5, 6, 7 anos. O problema não é você estar lá, ou estar aqui, ou não estar lá. É a ação que você vai ter ao estar no lugar que você estiver. Eu ouvi hoje, num desses programas aí, uma junta de médicos caridosos, desculpe a ironia, mas não posso fugir disso, né? Um grupo de médicos caridosos que cada um doou um dia da sua semana para tratar de pacientes terminais hepáticos, porque ajudando eles a fazer transplantes, etc., porque eles na fila normal do SUS não morreriam. Olha, uma ação louvável, tem que ter consciência de uma ação louvável. Mas eu tenho que ter total consciência que esse tipo de ação só acontece porque a maior parte de nós desconhece toda a legislação que gera o SUS. Desconhece todo o dinheiro que sai da compra do nosso arroz e tudo mais que gera o recurso que ajuda a rodar a máquina administrativa no país. Se se a gente parar de consumir, se a gente cruzar os braços e trabalhar, como era a preocupação dos camaradas que pensaram o Brasil no início dos anos 20, lá, nos anos 10 e 20, não, vamos tirar a maconha, vamos tirar o ópio, vamos tirar um monte de coisa que faz esse pessoal não trabalhar, para que eles possam produzir para a gente. E aí eu estou dizendo da cannabis porque é uma cunha que a sociedade capitalista tem ainda hoje. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Se a gente pegar todas essas artimanhas que esse capitalismo foi dando e ligando a todos nós, eu fico preocupado de que essa dinâmica hoje seja mais uma artimanha dessa mesma dinâmica capitalista para ir... Não, é mais do que ludibriar, porque faz com que a gente não se enxergue. É mais do que uma névoa, né? Não faz a gente ficar ludibriado a mente. Faz com que a gente não veja o outro que está do lado. Que está passando as mesmas coisas, que é levado a fazer as mesmas coisas que a gente, e a gente não consegue nem tocar no outro. Né? Porque, querendo ou não querendo, todos nós precisamos de ter vestido, calçar, comer, né, livro, não. Entretanto, esse Estado que a gente ajudou a construir não garante o mínimo a maior parte de nós. E a gente está buscando com que esse Estado nos dê aquilo que a Constituição de 1889 tinha como prerrogativa. É isso, né? Parece que a gente saiu da escravidão e está tentando correndo atrás da cidadania. De fato é isso. Mas a cidadania para a nossa comunidade só vai acontecer quando os outros abrirem mão dos seus privilégios. E aí, gente, a academia é o lugar que reitera e reifica esses privilégios na sociedade nossa. E se a gente não estiver atento, nós vamos ocupar esses mesmos lugares de privilégios. Porque é muito mais tranquilo eu pensar em mim, na minha filha e no meu umbigo, do que pensar no meu camarada lá, Eduardo, que está lá morando na Dália, ou nas crianças que estão lá no sítio cercado, no contraturno da escola, dentro do CRAS, sem um atendimento sério educacional para que ele possa vislumbrar outras possibilidades na vida. É necessário a gente estar atento com essa questão hoje da nossa população toda entrar no sistema de ensino, isso vem desde os anos 80 de forma sistemática, porque a elite está pensando que ensino é esse que a gente precisa ter. A gente precisa ler esse material do Plano Nacional de Educação, porque, querendo ou não querendo, muitos de nós vamos estar em lugares que vão ensinar as próximas gerações a dar conta desse mundo que a gente está vivendo. Nunca a gente tem uma formalidade sobre isso. Então, dentro disso tudo que você estava falando, acho que não está saindo, né? Tá? Dentro de tudo isso que você estava falando, eu queria lembrar, né, que eu entrei no curso de História no ano de 2008, também pelo sistema de cotas, e ainda nessa época, o curso de História, por mais absurdo que pareça, não tinha dentro da grade curricular História da África, né? E a Lei 10.639 já existia, já estava, né, sendo implementada. E dentro da universidade você não tinha o ensino de África por um curso de História que eles têm licenciatura e bacharelado. Então você vai estar formando aqui historiadores, bacharéis e professores que vão para o ensino público em particular e não vão ter condições mínimas de dar uma aula de história. Quem se formou, né, da minha turma, teve que buscar sozinho, se teve interesse de buscar, né? Quis realmente começar a dar aula e teve um interesse, um comprometimento com essa história. Mas ainda nessa época, em 2008 mesmo, numa aula, né, de história antiga, não sei se Eduardo já foi de fato, mas um professor teve a capacidade de dizer, né, que a África não tem história. Ele falou assim, professor de história, né, já há 20 anos, ele formado, dando aula, falou que a história não tinha, que a África não tinha história e tal. Aí, depois de todo mundo se, né, olhar e tal, e explicar, aí ele entra na classificação, depois de falar de várias outras maneiras, ele entra numa explicação para justificar a fala dele, que acaba deixando uma pior ainda, né, situação. Quer dizer que no conceito de história, né, o conceito eurocêntrico pelo qual o SPL estava se norteando até aquele momento, né, eu acho que a maioria dos professores se norteiam, um conceito eurocêntrico do qual diz que história é tudo aquilo que é escrito, é registrado, e tem como se buscar no passado através de um documento, de um patrimônio, de algo material, não imaterial como os contos, né, da história oral, né, você não pode fazer, não se considerava antes músicas, né, de trabalho, por exemplo, você não se considerava histórias mesmo que são contadas de geração, por não ter um registro, um livro, alguma coisa que se contasse, até mesmo porque 126 anos depois, né, de 1888, quais eram aqueles indivíduos negros que tinham acesso à escrita, né? E já bem na cultura também africana, de não ter, né, essa preocupação com o registro. E eu acho que isso também cai muito para o problema de uma história do indígena, né? Ele põe esse conceito de história, é algo que se registra no tempo, pá, para já excluir a possibilidade de haver uma história do negro, uma história do indígena, né? Você já acaba com dois grandes problemas aí, né? Então, é muito fácil, por tudo que já foi falado, da repressão, da exclusão, e 126 anos depois, né, já avançou muitas coisas, ainda está discutindo isso, um professor tem a capacidade de falar isso dentro de uma universidade, com todas essas discussões sendo colocadas, e como a gente já sabe, né? E daí, é muito fácil, dentro de todo esse contexto, falar, não, agora está surgindo cota na universidade, então é mais um presente. Está surgindo cota também no serviço público, né? Agora as pessoas podem fazer, quando vão se cadastrar para fazer um teste, num concurso, também já vão poder acessar ao sistema de cotas. Então é muito fácil você falar, mas agora facilitou demais os negros, porque, nossa, agora eles estão lá dentro, tipo, estão deixando eles entrar, estão dando de graça a minha vaga, estou perdendo a minha vaga, porque estão dando os negros. E assim como falou, foi dado a liberdade, né? Não, ninguém deu a liberdade, né? Foi retirada a liberdade daquela população negra que foi escravizada. Depois foi assinada uma lei dizendo que estava sendo devolvida, mas o que, que aconteceu? Ela foi dada? Não, ela foi conquistada novamente. Então, a todo momento, desde esses 126 anos, desde 500 anos, a todo momento, você tem que realmente mostrar, fazer barulho, né, bater o pé e dizer estamos aqui, isso e aquilo está acontecendo. São avanços, né? Estão andando a passos lentos, mas estão andando, né? Então, é isso que eu deixo para refletir, né? De que ninguém dá nada para ninguém. A população negra são tudo conquistas que estão sendo buscadas. E também voltando um pouco naquela ideia de que agora está ganhando muito mais amplitude o discurso de gênero, no caso, a mulher, ou então... Agora, como nas cotas também falam, que muitas pessoas falam, sou a favor de ter sim cotas sociais. O negócio de cotas raciais não está com nada. Porque é o racismo invertido. Por que, que o negro precisa e o pobre não? Porque tem preto que não é pobre, tem pobre que não é preto, não. Aí toda essa discussão, né? E é uma coisa que, tipo, é muito fácil falar agora, assim. É apagar, não, agora são livres, esquecer todos esses 126 anos de tentativa de reinserção, de toda essa trajetória que está acontecendo, agora falar, não, vocês tiveram as mesmas condições, tiveram acesso ao ensino público, acesso à saúde, agora estão querendo cotas, mas por que cotas? Como se estivessem numa posição de igualdade, não é? Deixa eu passo para ele, depois eu assumo. Pode ser? Queria ou fixando novamente. Queria me despedir aí das companheiras, dos companheiros aí, das irmãs, dos irmãos, que é o seguinte, eu vou ter que sair, mas é a maior satisfação aqui estar nesse espaço. Acho que esse tipo de espaço tem que se repetir. E também acredito que os nossos laços de sofrimento e de luta têm que ser mais fortes do que as nossas das vezes políticas, dessas coisas menores aí que acabam nos desunindo e fazendo da luta negra uma luta dividida cada vez mais. Acho que exemplo disso é aqui em Curitiba. Eu já fiz parte do Instituto de Consciência Negra e Direitos Humanos aqui e estava mudando os nomes, mas o governo, eu acho que é uma política de... Só vou fazer uma despedida, mas também uma última fala, porque tem uma política de editais, uma política do governo, uma política de aparelhamento, que ela dá algumas migalhas, de fato, para a população negra, e faz com que essa população negra que recebeu as migalhas lute contra outra população negra também organizada que não recebeu as migalhas. Então, acho que os editais são elementos aí que fazem com que o movimento negro se degradir e tal, e algumas coisas que não há convergência e tal. Então, reiterando. Eu acredito que esse tipo de espaço tem que se repetir, e para mim foi a maior satisfação estar aqui. Foi mal qualquer coisa, minha linguagem é um pouco informal e tal, eu também sou informal, então está todo mundo junto, e é isso mesmo que eu estou falando. Valeu, galera, tchau. Primeiramente, dá um adeus pro companheiro que está indo, e dar uma boa noite para os companheiros que estão aqui na salinha de discussão. Discussão não só negra, mas humana. Humana para todos, humana para um mundo de movimento, de conversa. E, de certo, é a palavra preconceito, que é o mecanismo que nós estamos aqui hoje discutindo tudo isso. Eu fui pego de surpresa, sou Eduardo Henrique, faço parte do grupo Tambor de Ideias há mais de 15 anos, sou militante do movimento hip hop da região sul, do Sul Cercado, trabalhei em vários sentidos do movimento social, humano e para todos. Estou aqui hoje muito feliz de a companheira ali ter me achado no pulo ali, em frente à nossa rede pública chamada Universidade Federal, que é uma das maiores aí. Para mim é satisfatório estar aqui, mas eu estar aqui hoje por essa pauta, interninho e toda uma situação do movimento negro, isso me deixa muito constrangido até de não ter me estudado e ter me emancipado para estar aqui hoje mais politicamente, mais na situação que eu penso para todos, mas eu posso dizer uma relevância e atitudes que não dependem de cor, raça e religião, mas dependem de uma política pública. Eu sou militante da arte, como eu falei para vocês, eu nasci em Curitiba. Desde quando você nasce, você não tem sentido, você não tem uma cor, você não tem um caminho. O caminho é respeitar o próximo, é o que está ali, não dentro do militarismo, de educação social, mas para todos. Mas o nosso Brasil, eu acredito que hoje não evoluiu em função dos nossos conhecimentos atuais. A gente sempre foi revolucionado em pensar o que foi o passado, mas nunca vivemos o nosso presente e nunca pensamos de verdade no nosso futuro. Eu acredito nisso, em primeiro lugar. Eu acredito em função de eu ser uma banda que sou de periferia, companheiros do bairro muito dividido e só lembrado em momentos de guerra, em momentos de extermínio, do Nascimento Cercado, é um bairro talvez muito diferente, igual, talvez seja igual a 75, mas saia nos capítulos dos jornais bem mais diferentes, mas não deixa de ser um bairro igual a todos. Eu quero colocar isso aqui para vocês. Mas eu posso ocasionar para vocês a falta de respeito, a falta de companheirismo, entendeu? Do próprio sistema, vendo essa sociedade que talvez não seja só negra, mas é branca, é parda, é amarela, é de várias coisas que convivem e vivem lá na nossa comunidade. Talvez no índice, lá nós negros estejam lá no maior ranking de todos os piores possíveis. Mas eu posso dizer para vocês que é um bairro onde tem respeito, onde o trabalhador nasce e corre e cria suas famílias e fazem as coisas acontecerem. Mas em algum tempo, quando eu me digo por um ser humano, a primeiro, não só por ser negro, não vou me colocar nisso porque ocasiona com o CPF, entendeu? Ocasiona com o CEP. Quando você coloca o CEP, você mora num cercado, rola um grande preconceito aqui no nosso, na nossa Babilônia, em circunstâncias de trabalhadores morar lá e serem discriminados. Esse é um grande extermínio, de não dar o valor trabalhista primeiramente para a pessoa que sair de lá profissionalizada e estar aqui. É o primeiro caminho, porque a escola, a educação, ela quando ela caminha e quando o ser humano, eu digo, não só de ser cercado, mas de qualquer outro canto do Brasil e do mundo, quer aprender, quer se entender e quer trabalhar, nesse mundo a gente tem espaço para tudo. E eu acredito com vocês mais ainda, em funções relativamente da minha área, hoje na área que eu vivo é o autônomo, sou artista, trabalho com uma banda em Curitiba e vejo, é que quem é padrinho, a gente ficou 33 anos nessa área discutindo isso e nunca chegamos a ter nenhum, porque relativamente a cidade de Curitiba, ela é sorridente, mas ela é banguela. Mas para a sociedade, para fora, ela nunca colocou o sorriso do trabalhador que está nos quatro cantos dessa cidade. A gente precisa trabalhar nisso também, para a gente ser cidadão e pensar no próximo. O que se dividiu dentro dessa cidade foram BRs e avenidas. Mas o trabalho, a desigualdade social ainda continua lá. E quando a gente entra no processo de extermínio e de falta de segurança, daí eu falo para você, companheiro, a coisa fica muito mais difícil. Se o companheiro que mora dentro de uma comunidade não tem saúde, não tem segurança e não tem direito ao trabalho, quem ele vai ser ou vai ter de chegar aqui, onde vocês estão hoje, na universidade? Esse já é o nosso princípio de caminho. E não é só para preto, para negro, é para morador de periferia. A gente está aqui hoje, talvez, discutindo isso, porque o fator mais mínimo é para nós, negros. O maior, mais extermínio é para nós, negros. Se a gente não tiver segurança, a gente está proibido a ser alvejado ou morrido por ser suspeito. A gente precisa realmente pensar nisso. Eu queria me aprofundar mais aqui nesse assunto, mas eu acho também, talvez eu possa estar pensando no processo de tudo de errado, mas a gente pode relevar e colocar o que o negro trouxe de bom para Curitiba e para o Paraná. Construiu, fez história, mas não foi colocado na história. É essa a relação. É isso o aprendizado. A gente precisa evoluir num caminho, primeiramente, não político, mas ideológico. Da onde a gente foi, da onde a gente vai e para onde a gente vai crescer. E queria aí dar o Disney aí, não deixar minha palavra, tambor de ideias. A gente está lançando o nosso primeiro IP. Demorou. Rapaziada de Curitiba, Zona Sul Cercado, Jardim Guabi, é nós ali, Alto da Quinta, é uma galera aí que está para fazer música. A música é protesto, é música própria. Eu vou pedir para vocês entrar lá no SoundCloud, dar uma força para nós e dizer para vocês que no dia 19 a gente vai estar tocando um evento da FIFA, da Confest, um espaço aí da gente mostrar nosso trabalho atual, por mais ter mais uma discussão aqui dentro, talvez da faculdade, sobre quem é contra a Copa ou não, mas acredito. A gente ouviu falar em 1950, dar uma release atual, mas a gente nunca participou de uma Copa dentro do nosso país. Eu acho que acima de tudo, acima da atualidade, acima do sistema, acima do contra, do que nós somos patriota Brasil, a gente tem que ser brasileiro. No meu ponto de vista, se eu estiver errado, eu peço desculpa para vocês que estão escutando online, desculpa para vocês que estão aqui hoje. Desculpa, não fui convidado para estar aqui, mas para mim está sendo a maior satisfação. E declaro a vocês aqui que essa rádio tem um grande sucesso como está sendo atual. Valeu. Obrigado. Eu quero agradecer a fala, a presença. Falar que a gente sempre tenta também divulgar o máximo, convidar a maior número de pessoas, mas a gente tem um limite ao alcance da nossa divulgação também. Isso, mas que a rádio é livre, né, os debates são abertos, os microfones também, a gente tenta organizar um pouco as questões, continua. Mas assim, acho que assim, o debate ele já rendeu mais de 2 horas. O pessoal também tá um pouco já querendo tomar uma cerveja, tomar pra casa e para sei lá. Eu quero passar a palavra rapidamente, pedindo para encerrar já para o Michel e para o Tom da rádio. E novamente agradecer a presença de todo mundo no debate, que foi do caralho. Eu acho que é o caso da gente discutir, né? Não, talvez fazer talvez uma versão 1.2, ou fazer então um outro tema que também abrange o movimento negro. Na verdade, eu gostaria que o pessoal propusesse também, né, que participe de vocês essas ideias. E acho que como fala de encerramento, entre aspas, moderação, é isso. Vamos passar. Bom, só agradecer, na verdade, a fala dos companheiros e das companheiras. Foi muito enriquecedor mesmo, bom companheiro aqui que eu não conheço. Também que é, mas foi emocional mesmo, fala. E também queria só dar um toque, porque ele tem o CD do Tambor de Ideias aí. Oh, legal. Tá na playlist já da rádio. Bem, eu queria fazer uma pergunta, eu acho que não tem nenhum monumento em Curitiba em homenagem aos negros. Né? Tem. Eu não tenho parque de Curitiba. Quando eu só agradecer então e parabenizar aí. Valeu, galera. Valeu. Então, como nossa companheira estava falando aí da história negra ser apagada, a história africana é sensacional, é uma história linda em todas as suas metáforas, em todas as suas concepções, e eu acho que isso ser apagado é um erro gigantesco. E desde que os negros foram trazidos para cá, na colonização, isso tem se trabalhado para isso. Na década de 70, a galera com Black Power era perseguida pela polícia, chamada maconheiro, não sei o quê. Na década de 80, começou os justiceiros lá dos Maverick brancos saindo nas periferias, atirando as pessoas. Na década de 90, teve um estouro maior na questão das drogas. O negro novamente foi criminalizado. Quando a gente sabe que na real, são os brancos da elite que estão mandando em tudo e quem está morrendo é a juventude, entende? E, num contexto geral, para finalizar mesmo, preciso ter uma reformulação do pensamento da sociedade acerca de todos esses temas que todos eles estão intrinsecamente ligados com o movimento negro, porque eu acho uma coisa revoltante a gente ter que lutar por igualdade hoje em dia, sendo que isso já devia ser uma coisa natural, assim. É, não sei, só deixar minha mensagem final aí. Valeu. Eu queria só pra gente firmar, riscar o ponto de firmar, né? É, quando o pessoal da rádio estava se organizando para que acontecesse, chamaram a gente para fazer uma parada. É, eu já estava comentando com o pessoal ali fora, e eu organizei, aí eu e o Eduardo ficamos de fechar isso, a gente não. Que semestre vocês sabem como é que é, né? É uma loucura só, e a gente vai aproveitar esses dias agora de pensar para os jogos. Para pegar o material que eu separei para a gente botar o programa no ar, né? E aí a Rádio Gralha, a gente vai fazer um programa e a gente já deu um nome chamado Negralha. Vamos fazer para mim com vocês aí a questão do horário, né? Porque aí a gente faz um programa, não sei se semanal, a gente combina depois, mas é para deixar registrado, que aí vira documento, né? Vira documento, porque é isso. A gente precisa usar o que a gente tem hoje para registrar a memória, né? É, dizer aqui que a gente vai fazer o programa chamado Negralha é trazer essas questões que a gente luta aqui nesse momento. Eu acho que é pontapé, nada à toa, né? Nada à toa. Botamos a bola no campo e a gente vai jogar junto com vocês, porque eu acho que é pensar uma outra possibilidade de ação no mundo é pensar como é que essas pessoas que estavam no mundo trataram o mundo até então. Eu acredito muito nisso, né? É, a gente está recebendo um legado muito complicado desse mundo. E a gente precisa olhar para trás e ver que coisas interessantes essas pessoas que o mundo produziu para construir o mundo, e que a gente pode se apropriar delas para construir um mundo melhor para todos nós. Eu acho que isso pode parecer uma utopia, né? Mas eu acho que é um caminho interessante de a gente olhar para o outro e não ver apenas como um adversário que vai tirar o meu lugar no emprego, e vai pisar na minha cabeça para ser melhor. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Só que me entristece ver, e aí já me entristece, me enraivece, e aí eu tenho consciência de que não é uma tristeza lacrimosa, melancólica, pancólica, é uma tristeza de indignação que me enraivece todo dia, que eu ando em certos espaços, não só na cidade que eu moro hoje em Curitiba, mas em certos espaços nesse Brasil todo, em poucos lugares desse mundo que eu conheço, e percebo que muitos espaços vazios se encontram. E eles só se encontram vazios porque o sistema que a gente vive, que é capitalista, impede que pessoas que vêm de onde eu venho possam ocupá-los. E eu não estou tendo espaços vazios físicos apenas, né? Porque eu vi, como eu vi esses dias, que há um movimento para investigar o nosso camarada Joaquim Barbosa. Isso me deixa muito intrigado e também muito interessado, porque tudo isso que a gente tem visto no país de falcatrua, a minha comunidade não participa. Nós não estamos lá no meio dessas falcatruas, se a gente for pensar em larga escala, né? Ah, saiu aquela conversa lá com a Matilde. É, saiu aquela conversa lá com o camarada do esporte, lá, o companheiro. Desculpe, gente, bode expiatório. A gente falou bode expiatório dentro desse cidadão que é nosso aí, né? A gente, com quanto menos possibilidades de referência os nossos meninos e meninas puderem ter, melhor para que isso continue do jeito que está. Eu acho que a possibilidade de estar falando, de propor um programa aí que a gente vai estar fazendo para discutir essas questões, não só essas questões, mas trazer à tona algumas possibilidades de entendimento sobre a realidade que a escola não vai dar para todos nós. A escola que está aí não vai dar para todos nós entendimento sobre a realidade de saber que a passagem que a gente hoje paga 2,70 poderia ser 1,50. Eu não vou dizer fase livre porque isso aí é um tiro no pé. Pensar em fase livre é um tiro no pé da minha concepção. Porque, quer queira ou quer não queira, somos nós que vamos continuar pagando a conta. E quem vai ganhar são sempre eles. A não ser que a gente tenha também as nossas empresas. O que todo mundo anda de bicicleta. Não sei, não tem empresa. Que a gente possa não ter empresa. Pensar numa outra forma de redistribuir. Isso, então, temos que pensar outras formas. Claro. Né? Eu venho de comunidade quilombo. Então, nas comunidades quilombo há uma dinâmica de troca. Nas periferias há uma dinâmica de troca. Você tem experiências no urbano que é possível fazer um urbano diferente. Só que a gente não pode socializar, ou melhor, essas experiências não podem ser colocadas como regra, porque senão quebra o Estado. Quebra essa dinâmica toda dessa máquina que requer de recursos para que possa mudar. Eu acho que é isso a proposta de pensar. A gente está num lugar que a gente precisa pensar. Então pensar é pensar mesmo. Não é. O nosso pensamento não pode ser tutelado ao ponto de privar a gente de pensar que as carteiras da escola que são retas podem ser circulares. Yeah. Para finalizar mesmo, aqui queria deixar uma frase. Eu estou vendo um documentário da TV Cultura, na real, uma série de documentários. E numa deles tinha uma garota do periferia do Rio de Janeiro, e Julieta, se não me engano o nome dela, que ela deixou a seguinte frase assim, para terminar o negócio. Eu já nasci algo, eu só resolvi transformar meu luto em luta. E é isso. Valeu! A conversa pode continuar, né? Está desligando o microfone. Vamos botar o caldo. O seu CD, você deixou outro lá em casa, mas já rodou pro Rio de Janeiro, viu? Ele deixou dois.